Vamos gravar? Vambora. Vamos lá. Já tô pronto aqui, é 18 horas. Muito... Eu nem lembro mais sobre o que a gente vai gravar, vai como ser é nas coxas. Como é que é o nome do episódio? Jogos Minigames. 206. Mas eu não lembro mais de jogos dentro de jogos que eu ia vamos falar. Vamos lá, vamos lá. A gente vai gravar nas coxas, né, cara? Ah, esse é muito, esse é muito. Vamos lá. Esse vai ser delícia. 206? 6. Eu tô até com uma coxinha, um kibe aqui. Jogos e diversão começando a sua 206ª edição para falar sobre jogos dentro de jogos. É uma coisa meio jogo set. Exatamente. E para falar sobre jogos dentro de jogos, eu vou fazer uma abertura dentro da abertura. Jogos e jogos e diversão começando a sua 206ª edição para falar sobre jogos que falam de jogos e jogos, jogos dentro de jogos. Para quem não sabe, tá dando mole. O nosso apresentador é o Ninja Inimigo. Isso aí. E essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. E tem também o Senhor da Eternidade. Eu não tô entendendo esse novo sistema. Depois vocês me explicam. Assim, cara? Cara, isso aqui é uma introdução dentro da introdução. O Daigo! Ah, entendi. É, e tem o Killer Asus também antes que você fez pergunta. E é isso aí, nessa semana, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Ximenes. Muitas menes. Ximenes. Tudo isso e muito mais depois do Ximenes. Ximenes. Eu tô um pouco perdido na abertura Inception, mas eu acho que tá certo. Então, é que a abertura Inception quebrou, cara. Quebrou? Por quê, quebrou, cara? Quebrou porque era pra ter... Putz, cara... Cara, quebrou. Porque volta no tempo. Cara, quebrou, pô. Cara, quebrou. Tá no limbo agora, né? Tá lá na neve. Só o Leonardo DiCaprio e o japonês, né? Japonês, cara. Ximenes. Você que ri ouvir o podcast da semana, ainda não pode, porque antes tem e-mail, seu filho da puta! Se fudeu! Por quê? Porque é assim que acontece. Aqui comigo está o Senhor da Eternidade e esse é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gosto de Jogos. Referente ao programa 205, mas estamos no 206 essa semana. Vocês que vão tomar no cu, o programa da semana passada foi Sunset Riders, Os Cavaleiros do Pôr do Sol. E agora vamos começar essa merda. Por favor, meu caro Castro. Olha só, ter a honra de começar dessa vez. Sim. Fala, Baixo Frente Socadores e Baixo Frente Soquetes. Tudo show? Não tem mais Baixo Frente Soquete, né? Elas não gravam mais com a gente. As mulheres não querem vir, hein? É foda. Tudo viado e puta nesse podcast. É aquele negócio. Eu sei que se você for uma mulher, se você tiver... Como diz a música do Body Count, se você tem buceta e quer participar, chega aí. Só chegar. Vai chegar, nós vamos fazer. O sucesso é garantido. Porra. Aqui quem fala, escreve, ouve é o Cremúcio. Cremúcio. Meu Deus. E já faz um tempinho que eu não mando chinês pra vocês. Eu não lembro nem um pouco desse nome, não me é nada familiar. Eu acho que eu lembro de um ou dois, mas não passa disso. Deve ter sido da época onde eu não tava lendo o e-mail mais. É, talvez só na época do Pivoto Solo. Tava de férias dos e-mails, é. Bem, só vim aqui pra fazer meu papel de babaca, né, normal. E dizer que minha mãe tinha uma lanchonete com fliperamas e eu joguei Sandálias do Pôr do Sol. Sandálias do Pôr do Sol. Você tem certeza que você não sabe ainda? Ah, tá, acabei de entender. Foi mal, eu tô meio lento que eu dormi pouco. Até decorar a primeira fase de core e apostar dinheiros com a galera que eu conseguia fechar a primeira fase de olhos fechados. Pera, você apostou e ganhou? Parece que sim. Decorei todos os movimentos, o time das balas, isso é impossível, porque é aleatório até certo ponto. O time das dinamites, a chegada dos touros, tudo. Eu só vacilava às vezes no boss, mas a galera sempre pirava nessa minha habilidade azeite extra virgem de conseguir jogar com olhos vendados. E também descobri o bug de derrotar o Rugal do KOF 2002 de Perfect com o K antes da putaria começar a rolar no mundo. Era só ficar spamando chorinho que não tá nem certo. Tá, o timing de derrotar o Rugal do KOF eu acredito piamente agora. É tranquilo. Você passar da primeira fase do Sunset Riders de olhos fechados, meu amigo, só acredito vendo. É, eu também teria que fica ver. Fica aí o desafio. Não, fica aí o desafio. Se você quer fazer isso pra gente ver alguma vez, o pivô tem essa porra no fliperama, só dizendo. É. E o fliperama é pequenininho, acho que a gente conseguiria transportar ele no carro de alguém. Só vir aqui pro Rio, entendeu? É, se não for do Rio, vai pro Rio e vê isso aí. É, barata a passagem, entendeu? Qualquer 200 pau é, aí. É, até barata mesmo, eu tenho que dizer. Para novembro foi bem barato, eu pago 80 pau pra viajar. Enfim, tá, tira umas férias do seu trabalho e vem aqui mostrar pra gente que você consegue fazer isso. Te garanto também que vai ter a apostinha. Então, porra, se vai. Se você conseguir fazer, você vai ganhar uma graninha. Então, se é pá, isso. Tu paga até a passagem de volta, fácil. Pois é, facinho. Pra poder comer no grau na volta, que é caro pra caralho. Comida merda, caro pra caralho. Porra, que merda. Eu só... Não, na volta agora, segunda-feira, eu só tomei um gorozinho mesmo. Justo. Tomei uma breja o ali, né? O mais caro do... Porra, a breja foi 5 conto, brother. Fiquei até triste. Cara, e ela era uma Skol suja. É, foi uma Skolzinha bem suja mesmo. Aí, agora só dando aquela cagada de regra, não é Shoryuken o que o Kay faz, é um Crowbite. É um nome gay, mas ainda assim é o nome que tem. É a mordida do corvo. Que algum idiota japonês deve achar que corvo tem dente, não sei. É. Não, mas peraí, não precisa ter dente pra dar mordida, caralho. Será? Não, mas não. Aí é outra coisa, tipo bicada. Ou picada. Não, é mordida. Não, picada é uma coisa, mordida é outra coisa, caralho. Uma picada. Uma porque, picada. Porque, porra, os animais herbívoros, de geral, não tem. Alguns não têm dente, mas eles comem com. Sei lá, foda-se. Segue. Como é que só segue, cara. Não, eles têm uma porra dura. Tipo o bico de passarinho. Dura. Só melhora. Sei lá, cara, foda-se. Só segue. Mas é bom, é bom. Agora nós temos um evento especial com o rapaz ali. Nós tivemos um e-mail dele recuperado no começo do ano, onde ele disse que nunca tinha ido no Bate Prende Pizza. E agora, na sequência, nós teremos um aonde ele foi. Será que as opiniões vão mudar? Dificilmente. É, provavelmente não. Acho que ele ainda gosta da gente. Enfim, olá, caros amigos do Bate Prende Pizza. Eu sou o Silver, e também conhecido como... Não vou dizer o seu nome! Falo com vocês raramente e queria ser um dos primeiros a enviar e-mail pra vocês em 2015. Mas por causa de umas coisas que aconteceu... Umas coisas que aconteceu, entendi. É. E também vocês lançam um episódio... que já perdi isso. É, rapaz. Bem que o Ximenes falou das normas da ABNT. Pois porra! É. Mas ainda assim, eu tenho que agradecer a vocês por melhorar vários dias da minha vida, me fazer chorar de rir com muitas coisas que vocês fizeram. Sei que este ano de 2014 foi muito difícil para muitos, trocas de trabalho, filhos nascendo e muitos trabalhos para outros. Eu sou essa terceira coluna aí. É, eu sou um pouco da coluna A, um pouco da coluna C. Nada da coluna B, graças a Deus. Porra, escapamos dessa bem, hein? Eu ainda não fui em nenhum Baixo Frente Pizza, mas espero um dia ir e curtir ao lado de vocês, pois vocês são foda. Vocês são Baixo Frente Soco. Didático, não? De fato, nós somos. Por isso eu venho até aqui agora e venho agradecer a todos que participaram. E muitas felicidades. Agradeço muito o Elapso, Ninja Inimigo, Senhor da Eternidade. Mestre Splinter, o eterno convidado. Daigo, Comandante Hater, Fritz Pajé do Aprimoramento Crusher. O Homem dos Mil Nomes, Kay Logan, ele foi logo no primeiro, né, que era o piorzinho. Caralho. Fala nisso, hoje que estamos gravando esta porra, é aniversário do Ludobardo, por favor... É verdade, é bem verdade. É, por favor, redirecionem os desejos de feliz aniversário a ele. Ele é carente, ele gosta, pode ir lá. Tecnicamente, pra quem tá ouvindo, foi ontem, mas... É, foi ontem. Então vocês perderam, que pena. Ah, Debs, Bebs, gravei o meu irmão, este relapso, filho da puta. Eu senti que rolou que você pulou um nome ali. Não, não. Ah, Eu não sei qual intencional foi esse pulo. Que caralho, pulei, desculpa. Lilith? Não, mas eu acho que eu falei, não. Não me lembro. Foda-se. Não sei, eu Lilith, também sei que é Lilith, Debs, Bebs, Granveil, Fox, Mamute, Killer Asus, Cangaceiro Samurai, Hanya na base, Go Gustavo, Paraguaia, Arara, Solid, Brooks, LK6, convidados de outros podcasts, Pombo Body, Pluff e Diego. Diego, será que é o do Phoenix Down? Não, deve ser. Esse cara não tem nick, porra. Sei lá. Eu sei que esse Silver tem uma memória boa. Puta que pariu. Tem, não tem? Não, ele deve ter ido catar um podcast por um podcast pra ver todos também, vai? Não sei. Aí você... Gente, então, de duas, uma. Ele tem uma memória muito boa e ele é muito tryhard. É, acho que ele tá no lado do tryhard. Não precisa, jovem. Pode ser um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. É. Não, mas o jovem fez um esforço. Tem que ser conhecido o esforço. É isso. Sério, tem muito o que agradecer vocês, meus amigos. Muito obrigado, feliz ano novo, pois eu gosto de jogos e do Baixa Frente, socorro. É, feliz ano novo tá quase valendo já, né? É, tá quase lá, acho que foi por isso que o pivô tirou pra nós esse aqui. Entendi, mas eu não entendi, não leram na época, ele foi... Cagaram pra esse meio na acho época. Acho que não leram porque não saiu o programa na época. Entendi. De qualquer forma. É, faz sentido. Janeiro de 2015 nós estava meio ruim. Entendi. Agora vamos ao segundo e-mail, que é depois. Vamos lá. Ora, senhoras e senhores, nunca se sabe. É verdade. Nunca tem mulher aqui, mas vai que um dia tem. Talvez um dia tenha. Vamos lá, vai que um dia a gente consegue fazer um pacto com o capeta, parece uma aqui, né? A alma com quem lhes fala, porra, é o não vou dizer o seu nome de novo, mas no Counter-Strike Jogos Online Play é conhecido como Silver. Silver D1, Silver 455 ou Senhor Necromante? Necromance. É romance do Necromante. Puta que eu pariu. Já viu aquele filme Encaixotando Helena? Claro que não. É um filme onde o cara é afim de uma cantora de boate e ela não é nada afim dele. Cara, então... eu nunca vejo filmes que é um verbo no gerúndio e o nome de uma mulher. Não, mas esse acho que até você ia gostar, porque é dodói, saca? Saco. Porque o cara pegou a mulher e pra impedir que ela o deixe novamente, ele arrancou fora os braços e as pernas. Entendi. E pra ele levar ela pros lugares, ele literalmente encaixotava ela, sacou? Mas, puta que... Acho que você já me falou dessa merda em alguma gravação de e-mail, cara. Se pá, acho que já, porque eu gosto desse filme. Mas qual é a relevância disso? Ué, porque no final ele acaba matando ela e comendo, não nessa mesma ordem. Ah, entendi. Rola um necromance no final. Porra, se rola, mas ele faz uma paixão. Mas, cara, é uma coisa que a gente, interessante que a gente deveria discutir. A quantidade de filmes que tem que é um verbo no gerúndio e o nome de uma mulher. Tipo Procurando M. Ou aquela da Miss Daisy lá, não sei o que. Conduzindo Miss Daisy. Conduzindo Miss Daisy. Tem uma porrada. Como é que é? Esquecendo Sarah Marshall. Tem um da Julia Roberts, perseguindo não sei quem. Acho que esse eu não lembro agora. Tem o dela Noiva em Fuga. Será que não é esse, né? Não. Sei lá, é não sei o que, caralho. Esqueci. Enfim, tem uma porrada. É. Como é o grandioso Daigo e o Cássio lendo os e-mails, foi divertido e fantástico conhecer vocês. Apesar que a voz real do Castro é um pouco diferente. Não. É mais ou menos viada do que no podcast. Não, é a mesma coisa. Bom, não sei. Foi mega foda e divertido ouvir as histórias da família do Daigo. Deixe-me dizer que é do lado do meu pai só. As histórias do lado da minha mãe não tem muita graça, não. Entendi. E a zoeira. E foi muito vacilo ninguém levar a mina pro Daigo, mesmo depois de um pedido sincero dele. Essas pessoas não entendem o que é sincero, cara. Pois é, cara. Aproveitando que vocês estão lendo, o Daigo tinha me recomendado dois tokusatsu pra eu começar. Meu Deus do céu. E o outro, por algum motivo, meu celular acabou não salvando. Acho que ele tinha encomendado com o Kamen Rider W, se foi o Kamen Rider Wizard. Não é Wizard. Wizard é ruim. Acho que foi Ous. Kamen Rider Ous. Foda-se. Eu concordo e assino embaixo com o Daigo sobre a musa. Tanto que ela apareceu o quê? Duas ou três vezes e nunca mais apareceu. Sem falar que vocês nem tinham sentido muita falta dela. Sentiram mais falta do Saci do que dela própria. Talvez a musa seja o Saci? Acho difícil, cara. Eu também acho que não. A não ser que seja a irmã dele. Também acho difícil, cara. Não, o nego não ia ser babaca e ponte fazer isso com a irmã. Pelo menos eu espero. Eu já vi a irmã do Saci, cara. Não bate. Aquele chassi não bate, não, né? Cara, tá um puta cheiro de manteiga de amendoim aqui, cara. Bom. É. Pois, eu invejo este cheiro. Mas vou continuar isso aí. Falei demais e não falei sobre. Não falei nada sobre o podcast, então deixa eu falar logo. Sunset Riders foi um jogo foda da minha infância. Quando comecei a jogar, pegava uns do fudido que usava pistola. Mas quando eu aprendi a jogar a forma correta, pegava sempre o Cormano, porque ele era foda. Entendi, jogar de forma correta é pegar o boneco que retardado que atira pra todo lado e jogar com ele. É, em vez de pegar o Billy que mata os chefões mais rápido, né? Quando zerei o Guacamelee numa tarde de domingo sem internet, não sabia do mod do Cormano. Não fique triste, nenhum de nós sabia também. Pois é. Então, Daigo, hoje eu lhe digo que é o Wigwam. Wigwam são as cabanas dos índios norte-americanos. Caralho. Eu ia morrer sem saber. No podcast falou que até hoje não sabia que porra era isso, então hoje você finalmente soube. Muito obrigado, porque eu ia morrer sem essa merda. Aproveitando que estamos a falar sobre o índio, acho que ele é o chefe mais difícil do jogo. O filho da puta defende. É uma merda escapar das facas dele e se movimenta muito bem. É rápido último, pra caralho. Ele é mesmo. E chato porque as facas têm padrãozinho de hit real. Não, mas é relativamente fácil desviar das facas. O problema é que ele é rápido. O problema é que você não vai acertar ele o tanto que você quer. Então ele vai acabar te acertando antes que você mate ele. Pois é. O último boss é até fácil, discordo. Joga no hard. problema é os capangas que atiram de tudo que é lado. O tanquinho que dou para essas Sunset Riders é o de Sabrina Sato, que um dia já foi sarado e hoje em dia ainda é ótimo e gostoso. Sim. Teve que ele curte uma asiática. É, ele curte uma asiática, só que ela é meio mesclada também, né? Ah, mas esse é o melhor tipo de asiática. Porra, não é? Porque vai pegar uma full asiática. Você pega os apetrechos bons da asiática e os apetrechos bons da ocidental e aí é lindo. E é só alegria. Se cuidem-se, baixo frente socadores. PS, beijo pro loop infinito e o Bellamy é um personagem foda. Caramba, Bellamy. Eu acho que não. Bellamy é um vilão de One Piece que tem o poder de virar molas. Ah, entenda como quiser. Não, vai tomar no cu todo mundo. Tá ligado. Próximo. Olá, eu sou o Lone Player de São Paulo. Lone Player já mandou e-mail, né? Mas vê que tem Lone, um monte de coisa. Lone Wolf, Lone Player, Lone Buceto. Lone Buceto. Buceta solitária. Caralho, fechou tudo aqui. Fudeu. Oh, fudeu, caralho. Voltou. Ah. Sabe o mais interessante dessa edição? Ouvir o ceguista de língua presa. Ouvir o ceguista de língua presa dizer que um jogo de Super Nintendo é melhor que o de Mega Drive. É verdade, a gente nem tocou nesse fato, né? Até tocamos, mas acho que na hora a ficha não caiu. É sério, porque por mais divertido que seja esse jogo, ele não merecia uma edição só pra ele. Justo. Eu concordo, cara, mas é nas coxas, né? Enfim. Há algum tempo atrás, quando eu ainda não era Lone, ele tinha amigos na época. Ele tinha amigos. Joguei esse e vários outros jogos de fliperama. Apesar de residir em São Paulo, sou oriundo do Paraná. E lá não usávamos o termo arcade. Ah, em algum lugar, nego, usa o termo arcade? No Minas Gerais também não, cara. E acho que no Rio também não. No Rio sempre foi fliperama ou flipper. Ué. Eu nunca soube de ninguém na minha vida falar arcade. Só a gente fala arcade porque a gente é o termo em inglês, sei lá. Não sei se tem algum estado que nego fala arcade, deve ter. Acho que não, cara. Ou arcade, sei lá. Arcade eu confio, arcade não. Não, deve ser arcade, mas enfim. É. E Sunset Riders foi de longe a experiência mais rasa. Nossa, o cara tá cagando em cima do jogo. Porra, não gostou mesmo, hein? É, tanto que o mais emblemático do jogo é correr sobre uma manada de touros. É, de fato é emblemático. É, porque na primeira fase... A música tema também é muito boa. Bom, pelo menos isso você reconhece, né, Fábio? É, né? E não é que teve o Bass Friend Pizza e com direito a fotinhas no Bass Friend Metrô. Mas é sério que o Raps é aquele gordo escroto com a Sprint Cannon do Ken & Kel? Puta que eu pariu. É sério. Porra, mas ele não, super não é preto, contudo. Ele é mais clarinho. Mas enfim. É. Porra, já ouvi falar que esse cara era praticamente um deus grego. O Lorde da Beleza Eterna. A personificação do Body Foras. É, cara, já foi, mas o tempo passa, né, cara? De certo modo, ele é a personificação do Body Foras. Ele é, não. Ele continua sendo a personificação do Body Foras. Seu corpo são as regras, tá ligado? Ele tá bacana daquele jeito. Ele tá achando que ele tá ok. Então ele tá ok. O Elapso, ele já foi mais gostoso, cara, mas o já, e lá você já foi tanque de guerra, já, brother. É, basicamente, só que tem quanto tempo pra essa merda? 5, 6 anos? 7 anos? 7 anos. Acho que vai fazer 7. É, cara, tempo passa, a galera passa dos 30, a pança começa a crescer, o chope começa a trazer as consequências. Acontece em casamentos também. Acontece em casamentos, as pessoas, pô, perdem o saco de cuidar do corpo, elas têm que trabalhar. É. O lápis tem 18 empregos, mas enfim. Bom, deixando as aparências de lado, levaram o Daigo na Vila da Mimosa, não sei, levaram você na Vila da Mimosa? Se te levaram... Um que não apoia o mercado do sexo. Você não apoia o mercado do sexo? Não, eu não faço uso. Eu não fazer uso é uma coisa, não apoiar é outra. É, eu não faço uso, não apoio. Por exemplo, eu não uso drogas, mas eu apoio o uso das drogas. Não, também, se você quer usar, usa, mas eu não usarei. Mas, enfim. Sacou? É nesse ponto. Entendi. Mas se eles tivessem levado na Vila Memória, eles eram escrotos, né? Porra, leva na 4x4, no mínimo. Acho que a 4x4 fechou. Fechou? Ah, me disseram que sim. Fecha, abre, mas... Opa! Recentemente, o Super Famicom completou 25 anos. E ele foi... Caralho, eu tô velho. E ele foi um dos consoles mais importantes da história. Com relação aos jogos da geração anterior, atual, é possível que as ideias estejam escassas por já terem sido exploradas em gerações anteriores? Pode crer. Abraço. Cara, por um lado sim, por outro lado não, cara. Ainda tem muita coisa pra inventar, pra reaproveitar, pra inovar, enfim. Eu acho que isso é desculpa de preguiçoso. também é, mas assim, grande parte já foi. Tem muitas, tem muita tecnologia, muita possibilidade que tem hoje que não tinha antigamente. Então também, é assim, você pode sempre então, olhar as paradas de um ponto de vista tem novo. Tem várias maneiras de inovar, sabe? Você pode inovar graficamente, você pode inovar no gameplay, que é mais difícil, mas você ainda pode. Você pode inovar na interface, que hoje em dia tem uma porrada de interface nova pra tu usar, de Kinect, de aquela porra de realidade virtual, essas caralhas todas aí, piruzinho, falo, agora brilhante. Vai ter aquele óculos lá. É, essas porra toda aí, que nem tem pra inovar, então é, acho que ainda tem muita coisa pra explorar aí. Tá ok. Muita coisa já foi usada, mas mesmo essas coisas já foram usadas, dá pra mexer de novo. Sempre tem um ponto de vista novo bacana pra usar. Sem dúvida. Agora o próximo... Fala galera do BFS, aqui é o Dash de novo. Novamente vim atender o clamor por e-mails. Não pude ir no Baixo Frente Pista, já que os meus sogros resolveram aparecer justo nesse fim de semana. Cara, deixa o sogro lá, foda-se. É, você podia ter deixado eles em casa com a tua mulher ali fazendo um social, corria, ficava duas horinhas lá com nós, vazava. Pois é. Sempre tem uma posição. Sobre o programa, joguei muito Sunset Riders no meu finado Super Nintendo. E meu amigo Moisés, esse como não mandou e-mail, podemos dizer o nome dele. Grande Moisés. Não consegue, né, Moisés? É, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Puta que pariu. Passamos horas tentando zerar o mesmo, porém eu muito ruim em fazer os dois morrerem. Parabéns. Sempre tem o cara que afunda a ficha, né? Pois é. Sim, eu era uma negação quando se tratava de jogar qualquer jogo, mas isso não me fazia desistir. Muito bonito. E mesmo não sendo melhor, eu ainda hoje continuo jogando muitos jogos. Ninguém é melhor, cara. Sou a pessoa que joga pela diversão. Adoro uma boa partida de Street 4 com a galera, mesmo só sabendo jogar com a Sakura. Não, peraí. A Sakura não é um personagem trivial, pelo que eu sei. Cara, se você sabe jogar com a Sakura, você sabe jogar pelo menos com o Ryu. É. Forçando com a barra, você sabe jogar com Ken, com Akuma e talvez até com Dan. E nem precisa forçar muita barra, na real. Não mesmo. Pelo menos os comandos são todos iguais. Você só precisa saber o que cada um faz. Pois é. E tendo amigos que acham absurdo eu me divertir, mesmo eu perdendo. Ah, tem gente que é assim, ué, cara. Ué, eu me divirto perdendo. Eu também, porra. Se eu não me divertisse perdendo, eu tava fudido, que eu só tô um porrado. Eu me divirto jogando. É ponto. Pois é. Todos nós devíamos nos divertir jogando. Tudo bem, quando a gente começa a apanhar pra caralho, tem sempre aquele sentimento de porra, mas eu tô uma merda hoje. Pois é, não, às vezes é um pouco frustrante, mas quando você perde com lutas boas, é de boa. Exatamente, aí o que que você faz? Você pausa essa merda, ou então deixa lá a tela do Game Over, sai, toma uma aguinha, toma uma breja, suco de laranja. É, um suquinho de laranja, volta e faz. Pois é. Tranquilo, pô. Essa é a mensagem da parada. A gente não joga porque deve. Mesmo os caras que ganham a vida jogando não joga só pela grana. Pelo menos eu gosto de acreditar que... Não, porque se fosse jogar pela grana, ele fosse outra coisa, porra. Exatamente. Aí, é isso. Um abraço enviado de meu Asus ou Anos. Esse aí assimilou. Assimilou foda. Aí o próximo, quem vai? Saudações, senhores. Escrevo pra dizer que o Baixo Frente Pista do último sábado foi simplesmente sensacional. Eu falei último sábado, mas tudo bem. Último sábado. Maior concentração de pessoas legais por metro quadrado que vi em muito tempo. Olha só, Daigo, a gente tá em alta, cara. Nós estamos bem, hein? A única coisa triste é não poder aproveitar a companhia de todos adequadamente. É porque é muita gente, né, mano? É, você... gente demais. Um pouco de cá, um pouco de lá, mas enfim. É. Como de costume, diversos grupos são formados e você precisa ficar um pouco tempo em cada um se quiser falar com todo mundo. É o que normalmente se faz. É a sina do grupo grande, né? É, chamar de 30 negros. Não dá pra fazer uma mesa redonda caótica e assim insano, mas enfim. Seria divertido, mas não seria muito funcional. Ia ter que ter um moderador. Porra. De qualquer forma, o resultado foi puro sucesso. Que venham os próximos. Abraços, Chacal Sniper. Justo. Grande Chacal Sniper, mas não levou o menino. Não levou o filho, igual eu falei. Não levou. Até que ele se levar o filho pra, a filha pra intoxicar com aquela merda daquela pizza horrível. Ah, mas aí a menina tem um mês. Pizza que ela não ia comer mesmo. Pois é. Levava a mamadeira, né? Porra, a mamadeirinha ali. Mal a gente jogava um queijo nela. Agora o próximo tem ódio, hein? Tem ódio, é cheio do ódio. Puta que eu parei, o próximo tem ódio. Vamos começar ódio. Aí logo que o pau tá quebrando. Adoro vai sobrar ódio. Pra geral aqui. Vai ser feio isso aqui, cara. E ele tá mirando em você, vamos lá. Ih, caralho. Fala suas putas chupeteiras de soco. Já começou o bullying. Aqui quem fala é o... Como é que eu leio isso? E Lucas Z. Eu sei que o Nick é bosta. Não preciso que um louzeiro fique me enchendo o saco sobre isso, além de se pronunciar E Lucas Z. Olha só, acertei. Vem lhes fazer este menes, já que vocês são insanamente carentes disso e de rola também. Principalmente de rola. É, de rola. E também para falar que me sinto enojado comigo mesmo. Bom, caralho. Você sabe. Não, pelo menos ele também bate nele próprio. É, a justo. Primeira vez que conheci o Baixo Frente Soco foi por um link compartilhado da page da Double Dash Studios e eu fui ouvir essa merda. No processo, fiquei assustado do doente S2S2 do Kiliano estar participando. Grande Kilian. Mas não dei continuidade. Era uma fase ruim da minha vida. Porra nenhuma, é só drama. O único podcast que eu vi era o Café com Games. Admito, uma bosta. E não me interessava muito ouvir outros. Isso até os filhos da... Ele ouvia aquela bosta e tava satisfeito. É, mas calma que ele já explica o porquê. Até os filhos da puta começarem a fazer podcasts feministas e demorar pra postar qualquer merda. Aí ficou, tem um limite da merda que você tolera, né? Que bom. Tem. Eu tenho uma hora na vida que todo homem faz aquela linha no chão. Sim. Com isso, fui ver algum parceiro deles que prestasse. Aí encontrei o Phoenix Down e gostei do que tinha lá. O mau gosto impera. Fui baixando os casts e gostando. Até baixar os dois últimos continues. Quando baixei essa porra de podcast, conheci o grandioso ser que os fez ganhar mais um ouvinte fiel e enchedor de saco. E lapso! Por causa deste puto, estou agora escrevendo este e-mail de merda aqui. E também ocupando o tempo do ser perturbado conhecido como Senhor da Eternidade. Cara, muito obrigado por ocupar o meu tempo, entendeu? Senão não teria nada pra fazer, eu estaria dormindo agora. E agora vamos a isso. Agora para falar de outra coisa que não seja a merda da minha história escrota, gostaria de começar dizendo que vocês, senhores Daigo, Senhor da Eternidade, são burros para caralho! O Pilatos já tinha dito no cast da sétima geração que o primeiro console a sair foi a porra do Xbox 360. Aí vem o mongol do senhor do Alzheimer e consegue confundir a sétima com a oitava. O Wii U foi o primeiro da geração, mas da oitava... O primeiro da sétima geração foi o Xbox 360. Ó, em minha defesa, é número. Eu não gravo número. Cara, em minha defesa, eu nem me lembro do contexto onde isso aconteceu, essa confusão. Então eu vou assumir que eu tava certo, de qualquer maneira. Sim. Porque eu tô sempre certo, mesmo quando eu tô errado. É isso aí. E não venham dizer que não lembram direito das coisas. Porque um consegue lembrar a ordem de todos os Super Sentais, e o outro é praticamente uma enciclopédia de MOBAs. O Sr. Ass Faggots! Isso é verdade, então, infelizmente. Então, lembrar-se o ovo bem antes da galinha seria algo fácil. Em minha defesa, de novo, Super Sentai não tem número no nome. É verdade. E você não vai tentar se defender, não? Não, eu não tenho defesa. Apresentar ele tá certo. Então tá, né? E já que eu fiquei fazendo semi-bullying durante o e-mail inteiro, vou agora falar do nosso querido menino especial. Porra, ele não vai te largar. Porra? O Senhor da Eternidade. Ou melhor, o Senhor do... Tudo jogo bosta, que é bom é meu mob e meus farm no LoL. O cara consegue... Não, ele tá fazendo acusações aí infundadas, entendeu? É, você não joga só LoL. Deu ser fã de LoL. Eu não jogo LoL, tem 18 anos. Não, você joga StarCraft, porra. Sim, pô, o cara é, pô, eludo, entendeu? Profissional, e StarCraft APM, é mestre. Da hora, eu gosto de StarCraft. Né? Eu gosto bem de StarCraft. Bem, o cara consegue lembrar todos os detalhes da merda dos MOBAs, mas faz um puta corpo mole quando o assunto é lembrar de algo útil. Se bobear, o Killer Asus zerou mais jogos que ele. Isso é uma inverdade. Porra! Até eu me senti insultado por essa. Eu tenho nos dedos do meu pênis mais jogos zerados do que o Killer Asus tem. Praticamente todos nós temos. Sério, me deixe participar de algum podcast, principalmente pra fazer bullying com ele. Olha, a gente deixa se você for fazer bullying com o Killer Asus. É, fazer bullying com o Killer Asus é ok. Mentira, pode fazer bullying comigo também, cara. Chega aí, participa aí. É, você tá ok com isso, né? Você é tranquilão, a gente... Para, vamos começar a cobrar pra participar do podcast, tá ligado? No Patreon. Paga $50 e pode participar do podcast. Participa de dois programas pra gente fazer um 2x1. Boa. PS, não reclame do meu e-mail. Na verdade, não reclame de e-mail nenhum. Nem no que tá escrito neles. Menos ortografia, porque, pelo amor, né? Não. Eu sou um professor e sou formado em letras. Pois é, isso é foda. Afinal, foram vocês, pau no cu, quem pediram por isso. É, a gente pede vocês... Super pediu. Não, na verdade, eu não pedi pra você me xingar a porra do e-mail todo. Só pedi pra você mandar um e-mail. Sim. Mas enfim, a gente não pode ter tudo, né? Se querem e-mails úteis, apenas ser putas obedientes comportadas, pelo menos. Foi vocês que me pediram a pica. Não gritem quanto como vocês. Não, meu corpo, minhas regras. A gente nunca reclamou de e-mail. Reclamou? Não, a gente zoa o que tá escrito, mas reclamar... A gente zoa, fala que o cara é um bosta, que o cara não sabe escrever, que o cara é filho da puta, que o cara come merda, mas a gente nunca reclama do ato de mandar um e-mail em si. Sim, sim, é exatamente o que a gente quer. É. Então a gente não pode reclamar. Por favor, mandem e-mails, mesmo que esteja uma merda, mesmo que você esteja xingando minha mãe, mandem. Por favor. Aliás, de preferência, xingue minha mãe. Caralho, coitada da mãe da eternidade, brother. Ela merece. Tipo, se caralho, fosse lá... tem e-mail pra caralho hoje, hein? Puta, hoje tem. Acho que tem mais dois só. Não, mais três, perdão. Enfim. Greed. De 25 anos. Tupã. Cara, Tupã não é tipo o deus dos índios lá? Eu acho que é o dos Guaranis, é Tupã. É. Aqui em Belo Horizonte, exatamente, tinha uma parada que era legal, porque tinha uma rede de eletrodomésticos assim, que foi totalmente destruída pelas grandes, que chamava-se Tupã, e de fato tinha um maravilhoso jingle. Tupã era tipo, era o deus do trovão, não é? Tipo isso. É, ele se manifestava como trovão, mas eu acho que ele era o principalzão dos caras. Não, mas até aí na mitologia nórdica, o deus do trovão também é o principal. É, ele é o mais conhecido, ele é tipo o heróizinho, né? Que é o principal mesmo é o Odin. Ah, é, tem razão. Ah, mas o Zeus é filho do Odin e ele é que é o pica. Uou. É, o Thor é filho do Odin. Não, o Loki também, né? Não, tem razão, tô falando merda. Não é mitologia nórdica, é mitologia grega. Ah, da grega também tem tipo um pai fodão. É, o Zeus é deus do trovão, né? É, ele taca trovão nos outros. Então, enfim, foda-se. É. Aí você tá divagando. Como é que é a porra do jingle? É, Tupã, guerreiro contra a inflação. Sério, cara, é só isso? Sim, e não precisava mais disso, cara, era nos anos 80. Caralho. Enfim. Olá, seus fuqueiros filhos da puta. Sobre o cast 204, depois que o Lapis falou que dava pra zerar Far Cry 4 sem jogar, dá? Dá. Como? Você pode deixar as coisas simplesmente acontecerem. Sério? Uhum. Que bizarro. A música de abertura fez sentido. Should I stay or should I go? Que merda, The Clash é uma bosta. Mas, não, eu não gosto dessa fase do Clash, não. Eu não gosto de nenhuma fase do Clash, mas enfim. Eu gosto do Combat Rock, eu não gosto dos antigos, nem do Sandinista pra frente, é uma merda. Enfim, sobre o Cast 205, joguei somente Sunset Riders do Super Nintendo e era viciado. Então troquei por Mega Man X e encontrei outro vício. Boa troca. Até porque esse jogo não era muito grande, né? Você jogava umas 4 horas assim e acabava. Mas enfim. É, sabendo jogar, derrubava ele em 2 horinhas. Não acho que receber poucos e-mails seja algo ruim. Eu acho. Vejam pelo lado bom. Podcast que recebe muitos e-mails é porque fala muita besteira. Bom, a gente fala muita besteira. A gente fala merda pra caralho. A gente só fala besteira. Mas enfim. E os ouvintes mandam e-mails querendo corrigir as besteiras ditas. Aí as é o merdas contrário. As merdas que vocês falam não incomodam os ouvintes dos BFS. Elas nos agradam. Justo. Pelo menos a nossa besteira é uma besteira boa, entendeu? Porra, uma besteira... Como é que é? Sem transgênero. A gente fala besteira, mas é uma besteira não, não coração. É transgênero, que merda. Transgênico, perdão. É tudo igual. É, tá. Daqui a pouco vai ter gente acusando a gente de ser transfóbico daí. É, quando na verdade pode. É eu que não consegui dormir direito de noite. Não é transfóbico, é disléxico. É, disléxico, caralho. Continue nos agradando com programas nas coxas que parecem ter sido pensados com antecedência, que não deixaremos de ouvi-lo. Nossa, cara, isso é um excelente elogio, porque foi totalmente nas coxas. Mas enfim. Uma cantada ruim pra terminar. E aí, gata, você gosta de Final Fantasy VI? Quer ficar comigo? Uou! Puta que pariu, cara. Podia ter passado sem essa, cara. Deus do céu! Que pariu, cara. Deu vontade de terminar agora, mas nós vamos fazer direito. Infelizmente, ainda tem mais um e-mail. É, nós vamos lançar mais uma? Dá vontade de me suicidar agora mesmo. Quer que é um brodeira que tá mandando agora? Olá, senhoritos leitores de e-mails. Este é o Paladino com 2 L's. Não tenho comentário sobre o último episódio, além de reclamar da piada do cor, mano. Puta que o pariu, não me lembro. Por que tu me lembrou dessa piada, cara? Jesus logo Maria depois, José. Logo depois da cantada do Quer Ficar Comigo. Uhum. Jesus Maria José, crê em Deus Pai, mesmo. Meu facepalm foi tamanho que esqueci até tirar o óculos antes pôr a mão na cara. Tipo o torcedor do Santos quando o cara perdeu aquele gol no último lance do jogo de 4. É, esse gol foi feio. Triste. O pior é que a porra do pai não ficou insistindo no erro, cara. Ficou, ele queria empurrar a piada. Um corno. Tiozão triste, cara. Aliás, palmas para o Vado com a formidável piada do Só Set Riders. É muito orgulho esse pera. Meu Deus do céu. Essa você viu? Não. É, o Vado colocou a imagem tipo dos 7 primeiros Kamen Riders escritos Só Set Riders. Achei bosta. Mas é melhor do que o Cormano. É, isso é verdade. Quero mesmo. Mas aí é tipo ser a criança mais inteligente com síndrome de Down. Ah, não. Isso é tipo a estrelinha na testa da pai, tá ligado? É. Exatamente. Quero mesmo é falar de coisa boa. O Baixo Frente Pizza. Aquele evento maravilhoso com aquelas pessoas maravilhosas e as pizzas nem tão maravilhosas assim, mas que quebram o galho legal. Ele quis dizer pizza merda mesmo. Olha, esse ano eu achei elas melhorzinhas, viu? Pera, o Paladino tava lá? Tava na minha frente. Tava na tua frente? Uhum. Não me lembro dos cornos dele. Eu senti algo estranho mesmo antes de me sentar. Chama hemorroida. Tem um remodinho chamado hemorroida. Sim. Bom. Os lugares à frente e à esquerda do Daigo estavam vagos. É, não tinha ninguém ainda, porra. Quando eu cheguei junto com o Goku, tinha mais 2 pessoas só. Era óbvio que tinha gente na minha frente, sem ia ter espaço ao meu redor. E pensei, ih, caraca, o nego tá fugindo do Daigo. Nem possível, em vez de tomar porrada. Ah, mas porra, eu não bato sem provocação. Mas desafiei o destino e sentei à minha frente para descobrir que aquele que parecia o caminho das trevas, da perdidão, da perdição... Perdidão? Eu tava perdidão. E do mal olhado, na verdade, era da felicidade, o da boa companhia e da Coca-Cola de 1,5 litro. Foi muita diversão na tarde só. Sinto que não mereço tudo isso de bom. Merece mesmo não. É, não merece mesmo não. Altas discussões sobre Super Sentai, histórias trash, a vida e as aventuras do pai do Daigo, featuring tio do Daigo. Ainda deu tempo de falar 5 minutos sobre basquete. A propósito, nossa, era Isaiah Thomas, Dennis Rodman e Joe Dumas. Eram os Detroit Bad Boys de 91. Time foda. Nossa. Era a época que eu torcia pro Detroit em vez de torcer pro... Nossa, nem lembro pra quê. Ah, eu torcia pro Phoenix naquela época. Eu torcia pro Detroit e pro Phoenix. Aí quando o Dennis Rodman caiu fora do Detroit e foi pro Chicago, eu larguei aquela bosta de mão. Justo. Porque o Chicago era muito... E deve ter ficado uma merda. Ah, ficou. E naquela época o Chicago ganhava tudo, né? O Chicago era shit, brother. A única coisa que tinha ali mais ou menos perto de bater o Chicago era o Boston e o Larry Bird aposentou no mesmo ano. Pois é. É uma coisa horrorosa, mas eu gosto de lembrar daquela época do basquete, que ainda por cima vem a NBA Jam, que era divertido. Era legal pra caralho aquele jogo mesmo. E tinha uns tapão, e basquete ainda era um esporte de contato. Hoje em dia, nego para de dar tapa pra poder fazer propaganda. É uma merda. Fui muito feliz naquele sábado. O que o baixo frente soco une, nem Deus separa. Porra, tamo com mais moral com o casamento, hein, meu irmão? Pois é. Caralho. Que parada, hein? Vou lhe dizer. Tentarei ir no próximo. Não prometo nada, não, porque deve ser no mês meio brabo, que o pivoto não tem dó do meu dinheiro. Enfim. Ninguém tem dó do seu dinheiro, da HSV. Ninguém tem. Puta que pariu, né? Que merda. É ruim demais ser pobre e funcionário público. Jesus, que desgrama. Acabou-se esta bosta, já sabem, mandem e-mails pra essa merda. Cheirem benzina e outras coisas químicas. Cheirem benzina, passe tiner na cara, sim, passa cocô na cara também. Querosene, gasolina, só não bota fogo. É, bebe querosene, só não come nada apimentado depois, porque vai dar merda, tu vai perder metano. Vai dar merda. Foi só uma desgraça. Vai ser igual aquelas balas de gás natural que o povo cagava e morria pegando fogo. Continue gostando dessa bosta que a gente tá fazendo aqui, porque quando piorar aí que vocês não vão poder reclamar mesmo. Pois é. Senhor da Eternidade, tem algo a dizer antes que partamos? Cara, tem. Crianças, durmam bem, cara, senão você vai ficar retardado que nem eu tô agora. E eu também, porque eu também não tô bem, não. Então acabou esta bosta, logo mais tem mais e até... Diversão na vez! Reunidos para falar sobre aqueles jogos que despertaram nossa atenção e estando dentro de outros jogos. Dentro de outros jogos. É, a gente vai falar sobre aquelas revistas de videogame, sabe qual é? Aquelas fitas de Nintendinho, bootleg. Era tipo 8 jogos e 4 eram repetidos. 32 só em 1. Só pulando uma fase, muito bom. 100 jogos! Aqueles CDs que vendiam na banca de jornal. Pode crer, só com Deus. Mas enfim, nós estamos aqui para falar dos nossos jogos que nós podemos jogar dentro de jogos. Isso inclui minigames que estão dentro de jogos que acabam se tornando muito divertidos. Inclui jogos mesmo com mecânicas próprias dentro de outros jogos. E também jogos que estão escondidos dentro de outros jogos pra jogar outros jogos. Peraí, tem jogos dentro de jogos, é isso que você tá me dizendo. Que foi isso? Pode ser que tenha. Mas tem. Prova que não tem. Me dá um exemplo de jogo dentro de jogo dentro de jogo. Falaremos sobre isso. Exatamente. Mas eu acho que a gente poderia começar aqui pelo mais simples, que é basicamente os minigames, os joguinhos que nós temos dentro de jogos comuns. Só pra vocês entenderem, você e ouvinte e os nossos amigos aqui, ficarmos na mesma página, nós estamos falando aqui, por exemplo, do joguinho de pôquer do Red Dead Redemption. Jogo de passaque do Knights of the Old Republic. Os fliperamas do Shenmue. Não, mas eu acho que esse passaque aí, ele já vai um pouquinho além, porque não é um jogo que eu jogo fora do Knights of the Old Republic, né? Não, mas ele é um minigame. Você joga dentro dele e você pode jogar se quiser, pode jogar se não quiser, que nem do Final Fantasy VIII. É, mas aí entra numa outra categoria. Jogos que foram criados especificamente pra serem jogados. Ah, entendi. Aqueles outros joguinhos que a gente encontra dentro dos jogos, tipo pokerzinho. Tipo... Como é que é esse Pazak aí do Kotor? Ele não é o pokerzinho? Ele é tipo um 21. Tudo bem. Ainda precisa ser safado desse jeito? Em que contexto você joga Pazak? Deu um modo lá, modo Pazak. Aí você entra e começa a jogar? Você entra, você conversa com os NPCs, tem um NPC da sua party, que é o pistoleiro lá, ó. Ele é o jogador de Pazak, você pode jogar com ele ou jogar com os NPCs. Você compra carta dos caras, vai jogando. Eu não sei o que demais tem nesse jogo, porque eu joguei e falei, cara, não. Porque não foi pra isso que KOTOR foi feito, não é? Mas pois é. Mas então, qual é a diferença do Pazak pro poker do Red Dead Redemption? É o seu boneco do jogo e não jogar um jogo, não é? É. Nesse sentido, é a mesma coisa, meta coisa, bora e foda-se coisa. Pois é, o do Red Dead Redemption é mais legal porque você tá vendo o John Marston jogar. Entendi, tá, isso é uma diferença razoável. É, nos outros, assim, que, ainda mais porque eram coisas mais simples, né, os gráficos mais simples, você não queria gastar com aquilo. Bem mais antigo. Pois é, hoje se roda até em celular essa porra. Caralho, que delícia. É, não. Ele só mostra aquela tela da, das nada, cartas. Por exemplo. GTA é um jogo recheado de minigames. Você tem corridas que você pode fazer, você pode pegar um táxi e sair jogando, pegando passageiro, você pode pegar o... Peraí, carro da polícia. Mas até que ponto isso é de fato? Até que ponto eles são, tipo, mecânicas do jogo mesmo. Que você transforma em joguetes seus. Igual a galera do Halo Online que faz corrida de kart no Halo. Sim. Ou então quem joga Street Fighter e faz o Rose Ball, tá ligado? O Rose Ball do Street. Quem ou joga quando você joga pique-esconde no GoldenEye. Ou só eu fazer isso. Caralho, isso deve ser uma parada muito foda. Isso deve ser irado. Isso é irado? Sim. Mas tinha também o Counter-Strike com bot, todo mundo no time inimigo de faquinha e você só com a USP, que é o Zombie Mode. Sim, mas eu... Quer dizer, no negócio do GoldenEye, tipo, você que tá alterando a mecânica do jogo a seu bel prazer. Vamos criar uma regra aqui. Você tem aqui mais uma nova categoria, que são os minigames que você inventou pra jogar dentro do jogo. É tipo, não vou pisar na calçada branca, só na calçada preta. É. Tem uma tese de doutorado sobre isso. É a famosa gamificação do jogo. Gamificação do foda-se. Gamificação do game. Caralho. Gamification. Tem uma tese de doutorado sobre isso, que é o brincar com o jogo. Quando você transforma o jogo numa brincadeira em vez de ser o jogo mesmo. Você tá pervertendo as regras dele. Entendi. Pra se divertir. Tem essa tese aí? Isso é maneiro. Tem, é da PUC, é da Roberta Pucker Brandão. Você tá pervertendo o videogame pra se divertir, porque não é divertido. Eu não gosto de usar. Eu não gosto de usar a palavra perversão sem putaria. Ah, mas quem disse que não é, cara? Você tá fazendo a putaria com o jogo. Você tá sacaneando. Transformando as regras do jogo. Você tá implicando que videogames são divertidos. Você tá surubando a parada. Nunca mais faz isso que você acabou de fazer, Lápis. Nunca mais. Inclusive, a gente chegou à conclusão que a gente não ia falar de mods aqui, né? Não ia falar de mods aqui, porque senão a gente ia ficar aqui até dezembro. Uhum. A gente pode fazer um podcast sobre mods um dia. Faremos. Falaremos sobre isso. Primeira coisa, são os jogos completamente moldados, com regras completamente únicas, que o seu personagem do jogo joga, sabendo o seu personagem que aquilo é um jogo. O John Marston sentou na mesa de pôquer e quer jogar pôquer. Então vamos dar um exemplo. Mas então isso remove a possibilidade de alguns minigames, então. Não, isso é uma coisa. É uma das categorias. Então o teu KOTOR senta lá na mesa de Pazak pra jogar Pazak, ou o Squall para pra jogar o jogo de cá. Ou o Larry do Laser Suit Larry joga aquele jogo de acertar a moeda no copo pra poder comer a mulher. Ou os jogos do Suikoden, entendeu? Que tu tá lá jogando o jogo do dadinho na tigela, com o samurai. Tu sabe que o moleque lá, o protagonista sem nome, vai sentar pra jogar aquilo. É o boneco do jogo que vai jogar, dentro do jogo. Esses jogos que tem um minigamezinho bobo, uma questão mais boba mesmo, traz pra você se divertir por uns minutinhos ali jogar. Já prendeu vocês alguma vez, por exemplo, um jogo de dardos dentro de um jogo maior? Ou um joguinho de dominó, de dados, de poker, ou de qualquer coisa, dentro de um outro jogo, cujo propósito do jogo não tinha nada a ver com isso? Ah, já. Quando eu jogava Jojo de PlayStation 1, eu só ficava jogando modo R-Type, que era dentro das tripas do Joseph lá. Como é que é? Tipo, manja na fase que o Lovers infecta o Joseph com um vírus dele lá, o vírus estende, começa a fuder ele por dentro? Um veneno pra matar Jojo. É, ele obriga o Jotaro a ficar fazendo as coisas pra ele. Tipo, ah, Jotaro, tem lama aqui, deita pra eu passar por cima de você, aquela parte sim, lá. Sim, sim. Então, enquanto o Jotaro tá fazendo essa merda, o resto do grupo tá tentando salvar o velho. No jogo, eles transmitem os stands pra uma TV e pra um videogame que estão perto, e o Joseph usa o stand dele lá, os tentáculos na TV, e eles começam a jogar dentro do velho, um R-Typezinho pra salvar sim, ele. Sim, isso é maneiro. Boa, e no boa jogo parada. É sensacional, a Capcom fez ali uma imitaçãozinha de R-Type muito sincera e amorosa, e eu acho que eu joguei mais aquilo do que o jogo. Belíssimo exemplo. E o jogo é um jogo de luta, né? Que sim. Sim, nada, porra nenhuma a ver. Só mostra meu amor por aviõezinhos também. E por Jojo. O meu como caso, é? O meu pai, não tem muito a ver com o Ludaigo, eu acho que foge um pouco a essa regra, mas enfim, dá pra gente encaixar em outra depois. Uhum. O Mario de DS, o New Super Mario, ele tem uma seção que é um menu minigames. E tem um minigamezinho que pulam três Mariozinhos de um precipício e você desenha tapetinhos que são pula-pula, uhum, os Mariozinhos pularem e voltarem pro topo do prédio e você resgatou os Marios. Mas desculpa te interromper, Lápis, mas não, o Mario 64 do DS, ele é um jogo total inverso, porque os minigames são muito mais divertidos que o jogo do Mario 64. Mesma coisa pro Mario, pro New Super Mario, é porque o Mario 64 do DS eu não peguei pra jogar, mas esses minigamezinhos do Mario, do New Super Mario, cara, eu não zerei o New Super Mario. Tem um save de New Super Mario meu de DS que tá zerado, foi minha irmã que zerou. Eu só jogava os minigames. Então, assim, eu não sei mas como é que é esse jogo. Mas eles já estavam abertos desde o começo, assim? Eu acho que vem todos abertos desde o começo. Acho que são então... três só. Eu só jogava esse um, cara, que é o do tapetinho. Esse é o mais é maneiro. É tipo quem só joga o joguinho do Capitão Toad. O joguinho do Capitão... É, tu fizeram um jogo, né? É. Isso é o case de sucesso. No jogo do Super Mario 64 do DS, tinha um minigame, cara, que eu joguei tanto, mas tanto, caralho, que eu joguei, tipo, 30 mil horas desse minigame e 5 horas do jogo de verdade. Que era um que tinha umas bombas rosas e as bombas vermelhas. E elas iam entrando no cenário e você tinha que botar as vermelhas no canto direito e as pretas no canto esquerdo antes que elas explodissem. E você ficava amarrado... Explodia tudo. Caralho, um Sokoban com bomba. Cara, esse New Super Mario de DS, ele tinha um minigame que era o Angry Birds, antes do Angry Birds existir, inclusive. Né, o que você jogava no povo, Yoshi? Que era com os Toads. Não, você jogava aqueles... Eram os Toads contra os Copas Voadores, ou era aquele Goomba Voador, não lembro. Você jogava as bombas, aquelas bombas espinhosas dos bonecos. Ah, era o Angry Birds antes de ser legal. Vocês conseguem pensar um joguinho desse em que uma mecânica de minigame foi tão forte que fez, de repente, ficar até mais famosa que o próprio jogo, ou originou algum outro joguinho, sem ser um mod? Capitão Toad é, cara. Capitão Toad. Oi! Here comes a new challenge! Challenger Mamute! Chiquito! Me diga algum minigame legal, que não seja uma mecânica mega própria e marcante, que tenha te chamado a atenção nos joguinhos. A gente tá falando aqui de um pokerzinho, do Red Dead Redemption, a gente tá falando aqui do minigame. Red Dead Redemption. No Moisés não consegue, tá? O cara, a semana tá pior, cara. Cara, eu acho que vocês vão todos me bater, mas eu estou cagando pra isso, entendeu? Então vou logo mandar a sujeira máxima. Aqui não é hora de falar de Blitzball ainda. Caralho, não. Cara, se você fala Blitzball, é outra oportunidade. Eu vou morder meu próprio saco se ele falar isso. Não é isso não. Mas é uma coisa ainda muito não. Maravilhosa, da mesma série, do volume número 8, Não Me Batam, que é o jogo de carta, com a melhor trilha sonora de qualquer minigame de todos os tempos. Final Fantasy VIII, a tríade da piroca lá, bom pra caralho. Cara, acho que piroca é bom, né? Acho que ele abriu, então a gente pode falar sobre esses minigames que tem uma mecânica própria e ficaram muito famosos dentro dos seus jogos. Ah, mas não era... era só, tipo, um zoeiro? Porque o zoeiro é sempre, tipo assim, ah, gire a roleta e ganhe dinheiro aleatoriamente. Vocês quase sempre me irritaram, cara. Acho que a gente tá tentando entender e chegar aqui a um consenso se houve algum legal, realmente, ou não. Cara, tem esse do FF8 é legal. Que... Ele não gerou até carta de verdade, física? Acho que sim. Eu acho que chegou acho a ter isso, né? No Final Fantasy 14 agora tem de novo essa porra. Cara, no Final Fantasy Online tem. O do Final Fantasy 8 eu não cheguei a jogar tanto, mas eu joguei muito do 9, que é basicamente a mesma coisa. É o mesmo jogo. Cara, eu vou te falar, assim, tem um que eu lembrei agora, mas aí é o Mamute sendo obscuro e de um jogo que todo mundo fala mal, mas que eu me amarro. Se o Mamute vai ser obscuro, é muito pouco provável que alguém fale mal, porque ninguém conhece. O Dario talvez vai reconhecer isso aí com batimentos cardíacos, assim, heterossexuais. Que é não um minigame, mas é o modo das fadinhas no Breath of Fire 3, da Fazenda das Formigas. Sim! Ah, pode crer. Breath of Fire 3, não, do 5, do Dragon Quarter. Dragon Quarter. Que é bom pra caralho. É uma, tipo, o jogo não te dá dinheiro quase nenhum, assim. Então, uma das únicas formas de você ganhar dinheiro no jogo é você investir na sua fazenda de formigas. O nome do jogo já diz, né, cara? É o 25 centavos do dragão. Caralho, você 25 ficar milionário. Centavos. É o Resident Evil, o Breath of Fire Resident Evil, né, cara? Os caras limitaram o save com moedinha pra tu salvar no telefone. O jogo é difícil, assim, mas tem essa mecânica que é muito maneira. E tem um negócio de micromanaging que é legal e de exploração, porque a colônia vai crescendo. No 4 também você cria, tipo, cidadezinhas pra elas, de todo jeito. Isso te dá outras coisas, não dá dinheiro. Não, dá dinheiro. Dinheiro também. Você ganha pescando. É um bom investimento. Não, mas dinheiro em Breath of Fire nos antigos, pelo menos, é só pescando, filho. Ah, não, o Breath of Fire 3 é... O 3 e o 4 é pesca, né? Porque tem que pescar. Daigo, você é um dos seres mais true que existem no universo. Porque você fala Breath of Fire. Tá certo. Breath of Fire. O seu tá nível Breath of de Fire true... parece que eu tô fã, porra. O seu nível de true é mais true que o Drive True. Entendeu? Cara, é verdade, imagina se ele fosse falar Breath of Fire. Não, Breath of Fire parece que eu tô fã, o caralho. Porra. Breath of Fire. Breath of Fire? Red 13. Romero Brito? Romero? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço. Mas aí, tem alguma mecânicazinha mais recente desses jogos que tenha seguido algum estilo meio desses de... joguinhos de Farmville ou sei lá, que você tem que ficar, entrar lá todo dia para apertar o botãozinho e ganhar bônusinhos? Cara, isso tem nos jogos de serem esse tipo de jogo mesmo. Acho que pra videogame... Ah, já sei. Acabei de falar contigo sobre o jogo. Metal Gear. Tem essa porra. Todo dia você ganha um bônus, Você ganha um bônus do online. Tem um joguinho, cara, que eu acabei de jogar, diga-se de passagem. Não é exatamente um minigame, mas é uma parada... Isso no online também, mas já fala sobre isso. Fala, vai. Que é uma parada... É o Tales of Zillia 2. Tales of Zillia 2 tem uma mecânica maneira que você tem um gato. E o gato, você pode sair bicando ele ao redor do mundo pra ele pegando coisas de gato e gatos no caminho. Ok. Isso não é exatamente, assim, uma mecânica, putz, muito marcante, assim. Mas até um negócio maneiro, que cada dia da semana, ele te oferece um bônus diferente pro gato. Ou o gato volta mais rápido, ou ele encontra mais item raro, ou ele encontra mais facilmente itens raros, né, etc. Não é exatamente uma mecânica, assim, marcante, mas é importante pro jogo, porque ele tem muitas coisas que você não pode fazer se você não pegar os itens do gato. Mas um side quest, fazer arma, não sei o quê. Então, bem ou mal, uma mecânica bem implementada, não me agrediu. Até porque quando você manda o gato pegar alguma coisa, o gato faz um... e vai embora, que é lindo. Não te agrediu, mas agrediu o gato. Agride o gato bastante. Mas é um gato gordo, pensa pelo lado positivo. Você tá botando ele pra fazer exercício. Gato André Marques. Gordofóbico. Aliás, lembre-se daquela discussão que a gente teve, que a única pessoa que pode ser zoada à vontade no BFS, que não é minoria nenhuma, é o Mamute. Sim. Ah, é verdade. Que é homem, hétero, cis, cristão, ator. Magro, ator, classe média, branco e loiro. Então, pode ser zoado à vontade. A gente achou que ele usava óculos. Mas isso aí a gente ignorou. Bate mesmo. Fato de ser ator não tem problema não. Não interfere em nada não. É uma profissão bem quista pela sociedade. É uma profissão até pouco hétero. E se o Clerazos emagrecer, ele vira o próximo a poder ser zoado. Que o único brother do Clerazos aqui é gordo. Ah, bem, gente. Já volto. Vai estar preparando, que vai ser zoado pra caralho. Olha ele. Case de sucesso. sucesso nesse quesito de fui um minigame, virei um jogo inteiro, que é o Capitão Toad, que o Daigo tava comentando. No Super Mario de Wii U, tem umas fases bônus, que são as fases do Capitão Toad, o farejador de tesouro, que são fases, basicamente, de você mexer com a perspectiva da tela pra poder achar coisas escondidas. Você vê aquela coisa meio isométrica, meio... Sei lá, foda-se, a Rebeca vai falar que eu tô distorcendo o conceito da parada. Mas é aquela coisa que você vê meio de cima, meio inclinado assim, né? Perspectiva 3 quartos. E você vai mexendo isso, deixando plano, girando, etc., o mapa, pra achar tesouros que estão escondidos ali, que você só vê em algumas perspectivas e caminhos que você só consegue ver em algumas perspectivas. E soprar o controle pra... Soprar o controle, pra ligar ventilador, etc. E o Captain Toad virou um jogo agora. Tem o Captain Toad's Treasure Tracker. Então ele foi um minigamezinho do Mario, que aparentemente fez mais sucesso que o jogo, que ele já ganhou uma versão dele e o Mario ainda não tem uma continuação. Acho que esse é um caso de sair da redoma do jogo original pra virar um jogo próprio. O Triad do Final Fantasy VIII foi lançado pra Android. Só o Triad. É, sério mesmo? É. Sério. Só que ele tem mais relativamente recentemente. Pô, irado, vou baixar. É, lembrando que a gente tá vivendo a era do Hearthstone, né? Aliás, outro caso de sucesso é o Red Dead Redemption, né? Que hoje em dia a gente tem poker online, entendeu? Opa! Muito perspicaz, cara. Mas, cara, um jogo que eu me lembro, não sei se conta pras regras que a gente estipulou, mas um jogo que eu me lembro que eu cagava pro jogo normal e jogava só os minigames era o Pokémon Stadium. Isso é caralho, muito... com certeza, cara. Porque Pokémon o jogo Stadium era chato pra caralho, mas os minigames eram muito irados. O jogo não fazia muito sentido, né? Ou você jogava versus com seus amigos se você tivesse o cartucho e você podia aproveitar pra jogar com gráficos animais uma batalha dos seus pokémons contra os seus amigos, se os dois tivessem um adaptador. Ou você jogava com os pokémons pré-prontos que só tinham uns golpes muito bostas, maluco. Sim. Não, moleque, o pior desse jogo, assim, tipo, a parada era tipo assim, pô, Pokémon no Game Boy era lerdo, mas era tranquilo, assim, fazia parte. Quando a parada foi pro 3D, tu esperava que o jogo fosse ficar um pouco mais dinâmico, sei lá. A parada era tão lerda quanto e tão chata quanto. Ah, porra. Nem as animações não eram legais, assim, pra justificar aquela lerdeza toda. Pra dar a minha opinião mamiluda, eu acho que o combate é a pior parte de Pokémon. Não, eu também acho. Chato pra caralho. Não sei, eu gosto, mas tem prazo de validade, concordo. Mas enfim, os minigames eram irados, só que nem os inimigos sempre ganhava, porque ele tem dedo de punheta nervosa. Moleque, o que me lembrou do Mario Party, e eu não sei dizer até onde, porque tem os minigames do Mario Party, mas não, o jogo Mario é sobre minigames. É, o Mario Party, o jogo é game, saco, é? Ele é um game de minigames. Ah, exato. Não, é que o Mario Party, ele tem uma trilha de jogos pra você jogar, e o minigame é tipo, eu quero só aquele. Não, sim, mas o minigame faz parte do jogo, saco, é? Sei lá, é estranho pensar nisso. Tô confuso. Falando de Pokémon, um jogo que tem dentro do jogo é um negócio de campeonato de beleza, que é saco, velho. Ah, do Black 2, é. Tem do Black 2 e tem no Safira, Gold gente. Y, tem no Rubi, Safira, foda-se que tem agora. É um negócio que não faz sentido. E tem, tipo, todos uns atributos do Pokémon, se ele é cool, se ele é pretty, se ele é awesome! Se ele é buceta! É! Aí você bota roupa nele, aí tem tipo Pikachu com jaqueta de couro, Spike, Pans! Que bosta, cara. Daí que vem aquele Pikachu luteador que vai ter no Pokém, né? Caralho, mas isso é improvável, cara. Mas Pikachu luteador é irado, tá sério. É irado mesmo. Tem gosto de Cold, né? Melhor que caralho. O Ninja Inimigo, você falou isso agora, cara. Eu me lembrei de uma parada que a gente, pô, passou meio percebido, que também pode ser um pouco mamilos, mas que eu acho que enquadra nisso aí, que é a zona do safari do Pokémon, que é uma parada meio minigame, meio irrelevante. Eu nunca entrei na zona do safari, sempre achei uma merda aquela mecânica de você ter sei lá quantos passos pra ficar pegando bicho. Que isso, cara? Pegar Tauros. Infinitos Tauros. Você tá rindo, cara? É irado, Tauros. E... West é um desenho. É irado mesmo. Pô, eu não gostava da zona do safari, não. Mas depois eles fizeram aquele Pokémon Ranger, cara, que era uma parada, não era exatamente zona do safari, mas era só você ficar pegando os Pokémon meio nada a ver. E tem depois o Pokémon Mystery Dungeon, que virou um... Peraí, se tu não fazia a zona do Safari, tu nunca pegou o Missing? O Missing Number? Tu nunca pegou o Bug do jogo? Precisava da zona do Safari. Precisava ficar andando na pedaço de terra. Era pela água, mas era pro lado de fora. Não, mas tu ia pra ilha Cinnabar, pô. Ficava ali em cima. É verdade. Foda-se. Mas sei lá, cara, eu não conto como um minigame, porque é tipo uma variação da mecânica do jogo, sabe? Falar nisso, sabia que tem uma galera que picha Missing aqui no Rio de Janeiro? Eu já vi isso. Perto da FGV tem, exatamente. Tava eu e o Ludobardo uma vez lá, tirei até uma foto. Tem uma subtribo aqui que picha missing no Rio de Janeiro. Mas por quê? Deve ser uma dessas tribos que faz grafite de jogo, faz o golfinho do Super Mario de ladrilho em cima do túnel. Caramba. Essas porras assim. Metalhead do Mega Man, que tá espalhado pelo Rio de Janeiro inteiro, tem uma porrada de Metalhead. Pode crer. Isso é tudo uma conspiração bizarra. Sem dúvida. Que zoeira. Cyberpunk sinistro. Cara, tem um que eu gosto muito, que é no Animal Crossing. Vou até arrumar um prato depois de ouvir esse nome nojento. Mas tem uma prata irada no jogo. Você pode colecionar vários joguinhos de NES. E todos os joguinhos que você coleciona, você pode jogar por um minuto. Coisa boa. Mas aí deve ser só coisa de Nintendinho, da Nintendo, né? Tipo, Balloon Fight, Urban Champion, aquele jogo tosquinho. É melhor do que nada, pô. Tem o Super Mario, dá pra você jogar um minuto da fase dele, né? Tem Donkey Kong lá. Que sacanagem! Eu não lembro se é só um minuto mesmo, não, mas... Acho que não era o jogo inteiro, não, cara. Eu tinha visto alguma coisa lá quando saiu. Eu até pensei assim, caraca, eu vou comprar esse jogo. Aí depois não. Não, o jogo inteiro com certeza não é, pô. E tinha alguma merda dessa também. O Shenmue tem fliperama. O Donkey Kong 64 também tinha um lance de você poder jogar o Donkey Kong original nele. Tem mais alguns jogos, cara. Tentando lembrar agora. Mas aí esses daí já fogem a parte do minigame que fazia parte do jogo pra ser assim um bônus, né? É, poder visitar. Jogando o jogo mesmo. É. Tipo o Tartaruga Ninja de PlayStation 2 que tem o arcade e o Turtles in Time pra jogar. Chocobo Racing, quem achava maneiro? Dentro do Final Fantasy. Ah, não, aí não. Só pra pegar o Chocobo Dourado, a única coisa que aquela merda servia lá. O Chocobo Racing era um Mario Kartzinho de Final Fantasy, né? É. O Chocobo Racing mesmo era um Mario Kart Final Fantasy. Sim, não, mas tinha um jogo Chocobo Racing, ponto. Tinha. Eu não tô lembrando mais do jogo, ponto. O joguinho dentro do Final Fantasy VII, sim. Ah, tá. Mas o Chocobo Racing que saiu como um jogo standalone era um Mario Kartzinho, né? Era o Chocobo. Parecia que era uma merda. Naquela época, porra, a Square, cara, tava atirando pra tudo quanto era lado, cara. Jogo de nave! Vai jogo de luta! Vai Mario Kart! Não, mas o jogo de nave deles é sensacional. Não, o jogo de nave deles, o Enhander, porra, vai tomar no cu, meu. Faz o Air Guys, hein? É, o Air Guys jogava tudo isso pelo... enfiava no cu. Air Guys era a mesma engine do Tobal, cara. Você não podia... Caralho, cara, é Tobal aquela porra. Tobal com o Squall e a Tifa e o... É o Tobal de corrida. É o Tobal que você não precisava ficar parado. Cu do capeta. Enfim, foda-se. Para de falar de coisa ruim. Tá. Vou comprar Enhander aqui no caso. Capeta é ruim, seu, sei lá, como é que é o nome? Eu tô falando mal da sua religião. Eu tô falando mesmo, Tá, beleza. Alguém jogou, então, Mortal Kombat Armageddon? Não joguei. Joguei. O Armageddon? Peraí, eu acho que eu sei qual é do que você tá falando. Continua. Tem o modo Combat Kart, tem o modo Puzzle Combat com Tetris. É, com Tem o Motor Kombat. É, o Motor Kombat que é um Mario Kartzinho. Nossa. Que é um Mario Kartzinho, moleque. Muito irado. Olha, mas nesse quesito, cara, o que eu acho mais foda, eu vou deixar vocês concluírem, mas é o vôlei do Tekken 3. Ah, o Tekken Ball. O Tekken Ball. Jogaram mas, assim, né? Tekken Force também, né? Pô, Tekken Force que era bem foda. Não, Tekken Force, cara, é um beat'em upzinho, legal. Ah. Mas assim, é um beat'em up. Porra, o jogo de vôlei é um jogo de vôlei, caralho. Joga com o Dr. B. Joga vôlei com o Dr. B, um porra do velho deitado no chão. Joga a bola lá pro outro lado. E o Tekken 3? O Tekken 3 tem o Gon, cara. O bichinho, o dinossaurinho do mangá. Peida. Maneiro. Ele peida e arrota fogo em você. Você falou agora do vôlei, cara. Eu lembrei, assim, tem dois jogos recentes que tem um minigame também, não é dentro do jogo, assim, mas que você pode jogar o lance do vôlei, que é o Scott Pilgrim e o Castle Crashers, né? Os dois jogos. O Scott Pilgrim tem, né? É verdade. Mas acho que não é vôlei no Scott Pilgrim, não. Acho que é queimada mesmo. É queimada, eu acho. Ah, é Dodgeball. Quem é vôlei, de fato, é aquele Dead or Alive, né? É, o Dead or Alive Extreme Vôlei. Não, mas Dead or Alive gerou um jogo próprio, que gerou é o Beach um jogo Vôleibol. Só que é dentro do Beach Vôleibol, eles têm um minigame lá dentro, que é tipo Butt Wars, Butt Battle, alguma coisa assim. Que é basicamente duas mulheres... Sua de bunda! Sua de bunda uma contra a outra. A estequileira do Dead or Alive. Tá sendo isso aí. Cara, surra de bunda é o especial da Rainbow Mika no Street Fighter 5, já viram? Não, ele é um Muscle Bust com surra de bunda. Aquilo ali é... Como é que é o nome? É Bucentada, não é... Bucentauro. É, mas é tipo isso, é o... Bum sentada, sei lá, foda-se também. Não é relevante. Mesmo, mas enfim. Forniquete! Forniquete! Bom nome. Belo nome. Caralho! Não fala mais nada. Cara, eu lembro que Metal Gear Solid 3 tinha alguma parada do macaco, não tinha? Tinha o joguinho do macaco. Snake Escape, sei lá, o Ape Escape do Snake lá, que você pegava os macaquinhos do Ape Escape. Bom pra caralho. Era do 3 ou do 2 esse? É do 3. Era o do 3, com certeza. O 2 tinha o skate. Puta que... Não, só caralho, o 2, não, só o Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Pro Skater. Bootlegs aonde... É. Mas pior que era, moleque. Tinha dentro do 2. Era muito louco. Eu nunca cheguei a jogar, não. Mas era louco. Mas nunca joguei. Era zoado que não dava pra jogar com Fat Man, porque ele seria perfeito pra isso, porque ele usa patins. Mas enfim. Ia ser engraçado. Cara, eu me lembrei do negócio hilário. Alguém já jogou Catherine? Já? Não, mas eu quase perdi um avião pra comprar o Dolobar. No Catherine tinha um minigame que você jogava no arcade, que era basicamente o mesmo jogo. Só que com um gráfico escroto de pixel. Era tipo a mesma merda. Não, o jogo era tipo, as fases eram diferentes e tal. Eu acho que era ligeiramente diferente. É isso, senhor da eternidade. São 140 fases, sei lá. Tu pode zerar o jogo dentro do jogo. Não, e a mecânica é ligeiramente diferente. Tipo, acho que no jogo normal ele meio que tem tempo, né? Uma corrida. E nesse era tipo por quantidade de movimentos, eu acho. Uma parada assim. Era uma parada assim. Mas era tipo basicamente a mesma merda, só que em 8 bits. Pô, sabe que num jogo também tem um minigame que é fudido pra caralho e que me causa muito arrependimento de ter jogado o jogo? Diga. 3D Top Game Heroes e o seu joguinho de corrida. Caralho, esse jogo é foda demais. É foda, mas ele é filho da puta. Ele é escroto, você tem que tentar 1000 vezes até conseguir. Meu irmão, marcou a minha alma aquilo ali, cara. Negativamente, né? Deixou uma cicatriz na minha alma. Negativamente mesmo. Caralho, moleque. Cara, eu lembro que eu fiquei... Você não precisava fazer aquele joguinho, ele era meio que opcional. É, pra platinar você precisa, que tem umas partes que você só pode pegar fazendo esse negócio. É, quando a gente fala com uma música, tem que lembrar que tem sempre a neura. Só gente doente faz esse tipo de coisa. Eu tô falando de gente normal. Obrigado por lembrar. Falou o cara que joga Garest. Beleza. Qual o problema? Não, nenhum. Qual o problema? Você não gosta de vagina? Você vai pra baixo agora, em seu eternidade. Puta merda. Tava até acreditando em tu, porra. Não tem problema nenhum. Vão todos se... Pelo menos eu não patinei a Garest, bando de viado. Eu nem joguei a Garest. Se for eu competir assim, eu tô ganhando. E dá pra platinar? Ah, deve dar. Deve dar. Ixi, Maria. Creio em Deus, pai. Smash Brothers é um jogo que tem bastante minigame. Desde o primeiro do Nintendo 64, eu lembro que tinha aquelas paradas de quebrar os alvos. Ah, mas aquilo era meio bônus, né? Aquilo seria, tipo, comparável a, tipo, o jogo do barril no Street Fighter, sabe qual é? Porra, o jogo do barril era um minigame maneiro. Quebrar o carro também. Cara, jogo do barril na marinha é perigoso essa porra. Não vou falar isso. É outra coisa aí. É outra parada. Pode falar isso. É outra brincadeira totalmente diferente. É, eu acho que brincadeira isso não. Assim, uma série de minigame no Smash Bros. Inclusive, nesses Smash Bros. Mais novos, você tem tipo um beat'em upzinho. É mesmo, tem. Que meio que é aquele modo de andar, né? Tem desde é chato pra caralho. Que nem aquele beat'em up que o nego fez no Tekken, que é chato pra caralho também. Né, depende da versão. Você já jogou o Devil Within? Não, mas eu tô imaginando que é chato pra caralho. Tekken 5 é fodinha e eu acho que você deveria dar uma chance. Até porque tem... Beat'em up em si é chato pra caralho. Que ah, não. Isso? Aí você está sendo louco. Imagina Milops. Eu fico louco. Mas enfim, tem outros jogos que tem esse negócio de você jogar tipo um fliperama no meio da parada, né? Tipo... StarCraft. StarCraft, como é que é? No StarCraft 1, quer dizer, no StarCraft 2, no primeiro StarCraft... No StarCraft 2-1, digamos assim, Rings of Liberty, tem um lá no, na nave, lá tem tipo um arcade, você vai, entra no arcade, abre o arcade e joga, e é The Lost Viking, que é, você é um viking, que é uma unidade do StarCraft, que é uma nave, né? E você só você controla a nave no, que nem um shooter mapzinho normal mesmo. Eu acho que eles fizeram isso meio que pra divulgar a engine open source deles lá, né? De fazer mod. Que é pra mostrar que tem várias possibilidades do caralho. Você pode fazer shooter map, tem gente que fez FPS, third person, etc. E ainda dá aquela relembrada no Lost Viking Super NES pelo nome apenas. É, pois é, eu tava achando que era isso. Mas tá falando isso, cara. Eu tô lembrando o Tekken 4, ele tinha um lance que você abria o jogo e ele começava com um Galaga, se não me engano. E se você. Não, isso é todos os Tekkens de PlayStation 1, praticamente. Ah, é? Sim. É, eu joguei isso no 2. É, tem um que se você fizer a pontuação máxima, sei lá, tu libera um personagem. Libera o Kazuya de armadura. Então, no 2, no PlayStation 2, tinha um shooter lá, ele parecia um shooter dele, parecia uma versão do Star Fox. tá ligado? Uh-huh. Aqueles gráficos todos poligonais. Aquilo lá dava alguma coisa, tipo, de personagem secreto também, ou eu ficava tirando com um macaco lá de... Não, aquilo ali acho que te dá dinheirinhos para customização. Ah, então aquilo era mal, então. Ficou tristão, maluco. Ah. É, pô, o cara não... Tem a galera que não gosta de brincar de boneco, é isso aí que vale. Pô, mas Mamute, eu tô também. Fala, cara. Eu acho que tá chegando aquela hora de você falar daquela parada que a gente tava tentando evitar até agora. Eita. Não, antes disso, cara, dá pra falar. Tem coisa pra falar, dá pra falar dos mercenários, Resident Evil. Fala dos mercenários. mercenário? É, ó, aquele modo, mercenários. Que você joga com Carlos. Do Resident 3. Do Resident 3. Né? Cara, bom, isso é um exemplo, hein, cara. Isso, eu joguei mais mercenários no Resident 3 do que o Resident 3 em si. Eu também, acho que todo mundo, cara. Eu joguei no Resident Evil 4 pra caralho, pra liberar... Mas que porra é essa, Resident Evil 4 Mercenaries? Não explico. Tem um modo de jogo no Resident Evil 3, tem no 4 também, chamado The Mercenaries, que o Stallone deve ter visto e se inspirou. Que no 3 é a Operação Chacal Louco, e no 4 eu não sei porque eu não joguei. Mas no Mercenaries do Resident Evil 3... Tem no 6 também? Tem no 3. No Resident 3 você dá um player select lá, tem o Carlos, o Mikhail e o outro cara, de cabelo branco, que eu não lembro o nome. O Traíra. E aí você escolhe um deles e vai fazer umas missõezinhas, assim, lá no universo do Resident 3. É um outro jogo anexo ao Resident 3. Só se passa no mesmo universo, com personagens que você encontra, que a Jill encontra ao longo do jogo. Mas aí você tá meio que vendo a história deles ali. Não, e é uma parada maneira, porque esse modo ele libera arma secreta e munição infinita, caralho, é 4 segundos pra... Então é uma parada legal. Ele é meio que daquela época. Exato. Ele meio que é um modo de jogo diferente, assim, por assim dizer, também, né? Ele é um outro modo de jogo. É meio que entra nessa questão de minigame, mas assim, ele não é mini. Ele é outro jogo. É tipo, sei lá, o hospital do Parasite Eve. É o hospital? Não, é a torre. A torre de alguma empresa. O Empire State. Né, do Parasite Eve, que você entra lá e é tipo, sei lá, a Deep Dungeon no Final Fantasy Tactics também. Pode ser. As cavernas do Bloodborne. Gate do Valkyrie Profile. É, você tá entrando numa masmorra, né, que no Parasite Eve é maneiro, porque é um prédio comercial, pra vasculhar aquela porra e vai ter mais arma e vai ter o caralho a quatro. Agora, eu não lembro se no Parasite é dentro do jogo. Então, meio que você entra ali pra tornar, né? O Dungeon Secreto, né? É o Dungeon Secreto. Final Fantasy VI tem um Dungeon Secreto a mais no GBA, por exemplo. É o Dungeon onde você enfrenta todos os dragões de novo. É isso mesmo, exatamente. Tem uma arma especial pra cada um dos seus bonecos lá dentro. Mas é um inferno. A versão de GBA tem isso. Vocês falaram disso, me lembrou... Assim você pode considerar o Cal Level do Diablo 2. Cara, eu posso considerar, tudo. Inclusive, que eu não entendi porra nenhuma do que você falou. Ele falou do Cal Level. É o Cal Level do Diablo 2. Não, mas olha só. Muda um monstrinho de um bicho pra outro bicho, acho que não conta. Pô, tem o gameplay tem muda all. Do Mercenaries Resident Evil 3, cara, mas o Mercenaries do Resident Evil 4, ele tinha um negócio que era maneiro. Que ele, eu não sei como é que era no 3, mas no 4 ele virava um time attack. Você tinha... começa acho que com 2 minutos e a cada zumbi que você vai matando, você vai ganhando um multiplicador de pontos. Uh-huh. Só que o tempo vai rolando e você tem que ficar coletando ampulheta pelo cenário pra ter mais tempo pra matar mais zumbi. Até que uma hora eu acho que acaba o tempo e, meu irmão, te vira com a pontuação que você tiver. E é por isso. Porque é um jogo bem diferente nesse sentido, né? A mecânica é a mesma. Polícia. Né? Porra, a polícia já te botando que tá sinistra, hein, meu irmão? Bom, os homens estão chegando. Ah, não! A polícia! São os tiras, cara. Tô falando que os tiras estão atrás da gente, cara. Você não tá acreditando em mim? Olha os tiras aí, cara. Esse barulho de sirene. Tu acha que isso é ambulância? Isso aí são os homens atrás da gente, cara. Para, polícia! É os tiras. Os tiras. Lá no... Quando vocês estavam falando mercenários, cara, eu fiquei pensando no... Stallone. No Metal Gear Solid de PSP. O mais legal, o Peace Walker. Lá no Peace Walker, eu não sei se constitui como minigame, porque era basicamente sorteio, né? Era bem aleatório. Você botava um grupo pra fazer as missões lá e ganhar prestígio, ganhar grana lá pra Mother Base. o grupo de Snakes. É, aí você podia mandar o Zeke também, junto com essa galera. Só que, porra, era entre as missões, você tinha que fazer uma missão pra poder o tempo passar e a galera voltar. E como você não agia, você só selecionava, ah, vou botar essa galerinha aqui, vou montar um time e mandar. Eu não sei se aquilo lá consegue constituir um jogo. Depende, era totalmente aleatório ou tinha um critério? É, não tem critério não. É meio que assim, tem, sabe, seu poder de luta é 9 mil, do inimigo é 8 mil. Ah, aí você tem 95% de chance de ganhar ou não ganhar. É tipo ganhar, um super trunfo mongoloide. É um super trunfo mongoloide. O Phantom Pain também. Bem mongoloide. Você não tem tática nenhuma. Não tem absolutamente nada. Então você não interage. É, você tá minerando. Mas... é tipo Mass Effect também. Que você manda lá o cara minerar aquela porra e foda-se, depois volta. Nossa, entendeu? Aquilo é horrível demais. Fiz tudo. Aliás, não, no início no 1 tinha um minigame de verdade, né? No 1 tem o do carro. Você andava lá com aquele carro bizarro. Caralho, era nojento aquele minigame. Muito horrível o controle. Eu queria morrer a cada segundo. Caralho, eu queria nascer morto. Eu quase desisti de jogar aquele jogo por causa dessa merda. É muito tosco. E você era bem obrigado, né? Era mandatório. É, era mandatório. Cu do capeta do caralho. Mas sim, vamos enrolar, porque o Mault não pode voltar a falar daquilo que ele tava falando. Zelda, o Ocarina of Time, é um jogo que tem bastante minigames, minigames bem legais. Você tem, tipo, uma cidade cheia de minigames, que é a Castle Town, que você tem que fazer tiro ao alvo, que você tem que fazer bomba no buraco. Você tem vai, que fazer praticar tiro ao alvo, colocar bomba no buraco. E você ainda tem como pescar no... Pesca é uma parada maneira. É um minigame que é, tipo, manjado, né? Tem mil jogos. Tem no Pokémon Breath of Fire. Pokémon. E o bacana é que é tudo com os próprios... a mecânica do jogo, né? Não é uma coisa adicional. No Ocarina, que você fala? É. Porque no Ocarina você pega o Bomb Shoe. É, o Bomb Shoe você usa o Bomb Shoe na vida real. Quer dizer, no jogo. Na vida real é ótimo. Mentira, você nunca usa o Bomb Shoe. Uma bosta. Cara, olha só, essas paradas têm um problema, não um problema, um conceito, né? São desvios na mecânica do jogo. Você parar pra pescar, por exemplo. Uhum. Sei lá, com o seu boneco pescando, aí beleza. Aí o botão de pulo vira botão de puxar o anzol, sei lá. Não. Pescar é totalmente diferente. Ele tá falando, tipo, aqueles jogos que é tipo estilingue, é tipo tiro-ovo com estilingue. Tiro-ovo com estilingue, entendi. Não, mas tiro-ovo com estilingue também cai, porque você usa o estilingue dentro do jogo. É tudo com as mecânicas do jogo. Então, isso, sim, exatamente. Isso é um ponto positivo. Ou não. Tem um jogo, o outro que agora eu tô lembrando que eu tô com... Ah, pô, mas se é assim dos mercenários, você usa as armas dentro do jogo também. Se é assim, em todo jogo você usa todas as porras. Cara, mas a qualidade da voz de cantar tá uma merda, parece que ele tá chorando, tá ligado? Mas ele, cara, tá chorando, ele tá dizendo que vai ser deixado de fora. Toda vez que ele falar alguma coisa, a gente fala, porra, Chicão, para de chorar aí. Para de chorar aí, porra, rápido teu canto quieto, chorando, caralho. Merda. Ninja silencioso. Ah, mas tem um jogo, a corrida da Epona também, não deixa de ser um minigame. É, Bona. A corrida da feira do milênio do Chrono Trigger. A corrida de moto do Final Fantasy VII. Não, você literalmente aposta na corrida. É. Cara, mas a corrida do Final Fantasy VII era pra mim, tipo assim, o elefante na sala que ninguém tava querendo levantar. Não é não. Tá de boa falar da corrida do Final Fantasy. Putz, cara, mequetrefe, cara. E que é pior, porque o Final Fantasy VII tem um milhão de minigames, né? Que viraram, tipo, são parte da história, depois você pode rejogar aquele submarino. É, as coisas da Gold Sócio. É, porque vira o cassino, né? Tá, o cassino. Caralho. Gold Sócio. É, isso pra não falar do minigame dos minigames, que é o Motherload, que é pegar a peruca, né? Que é a mecânica do jogo pra você fazer minigames. Você ficar agachando aquele imbecil. Você ficar... Você tem que vestir o Cláudio de mulher, lembra? No começo? Exatamente. Pra ir pra resgatar a Tifa. Mas isso não é um minigame, porque você não tem um joguinho de mecânicas especiais. Você só... tem vários joguinhos. Tem agachamento lá, cara. Você tem que fazer agachamento, é verdade. Não, do 10 squats. É, e eu acho que tem um outro negócio que você tem que fazer também. Não sei se é um... Se é um joguinho de pergunta e resposta. Você tem que só conversar com alguém. Mas tem um outro negócio que você tem que fazer pra pegar um vestido maneiro, uma maquiagem melhor. Já não lembro o que é. É, não lembro direito como é que era, não. Mas um de corrida que é maneiro é o do Chrono Trigger. É. Aquele modo aquele que é tipo idiota e você tem que ficar dando bate-bate na frente do cara. É tipo isso. Como é que é o nome daquele cara? Alguém lembra do nome do personagem? Foda-se. É Johnny? Johnny Jetbike. Eu prefiro Torresmo. Torresmo é um bom nome. Torresmo é mais adequado. É, depois ele vira um monstrão, né? Mas o... Não, tá viajando. Não é ele que vira um monstrão? Não. Mas o minigame mais irado do Chrono Trigger é o de levantar a mãozinha na hora certa pra você pegar o clone do Chrono. Caralho, isso é cara. E se você for doente, você pode... Quando depois que o Chrono morre, você pode pegar clone de todo mundo. Isso. É bom. Pegar... Dá pra pegar clones de todo mundo? Tá, ele chegou nas casas das respectivas pessoas. É, pegar os bonecões de todo mundo. Ah, tá, entendi. Bom, vocês estão falando disso, cara. A gente esqueceu de mencionar um infamíssimo. Ela, que é o joguinho do Final Fantasy IX, que você brinca de ator logo no início do jogo, quando você tá tentando sequestrar a piranhete lá. Não fala piranhete, fala menina. É a menina. É. Seu misógino. Perdão. Ele tava machucado na porta. É, mas aí, tá, quando você vai resgatar a princesa, não é? Eu acho que é a princesa, né? Aí voltei você nesse caralho, que... vai todo mundo se fuder. A Rinoa, tá bom, fica quietinho aí. Ninguém deu uma foda pra dar um sacanagem. É, a Rinoa do 9, né? É igual a Rinoa, só que ela é SD. É Alexandra, pronto, vamos falar. É Garnet tio Alexandra. Garnet. Esse jogo tem um minigame de você ficar fazendo uma luta coreografada como se fosse um ator numa peça de teatro, que é uma parada. O 9, é o 9, é irado. Exato. Pô, eu achei merda, mas eu confesso que é porque eu nunca... Como é que funcionava? Sempre me fudi aquela merda. É porque a primeira vez que eu joguei foi uma merda também, mas aí na milésima vez eu fiz direitinho. A primeira vez é ruim, né? Exatamente. Não, na primeira vez, a primeira vez é porque eles te explicam a parada e vem um wall of text gigante mostrando: olha só, pra fazer essa parada você tem essa mecânica mega complexa que vai aí ser. Aí você pula. Tem 10 segundos. Aí você, meu Deus, eu não vou aprender nada em 10 segundos, vai se fuder, vamos pra prática. Aí você vai pra prática e se fode. Só que quando termina a fodelança você fala: ah, era assim, mas aí ele fala: você quer voltar e começar de novo? Aí você pode ficar começando de novo o tempo todo até você acertar. Ou você pode tocar o fone e falar: beleza, isso não vai influenciar em nada. É. Pô, o inimigo, lembrei agora de mais outro mundo minigame da série que é Rainha dos Minigames, que é a nossa querida. Eita. Nossa querida. Querida. Querida. Começa com K e termina K. Com. Termina com? Termina com? Ih, caralho. KKKK. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Eu tava pensando em outros jogos com K, mas eu não consegui pensar em nenhum a tempo para fazer a piada. Kingdom Hearts. Cara, Hearts, mestre dos minigames merdas. Cara, eu não lembro tipo, de nenhum. Minigame do Zezinho, Guinho, Luizinho no Birth by Sleep, do sorvete. Isso não é pode uma ser ruim. Merda. Cara, se é com Guinho, Zezinho e Luizinho, não pode ser ruim, cara. Cara, eu sinto quebrar sua infância, mas é uma merda. Tô chorando. Não rolava nenhum manual do escoteiro. Kingdom Hearts destrói tudo que eu amo. Kingdom Hearts blighta a vida. Blighta? Aí, senhor da eternidade, Kingdom Hearts é tipo a versão de videogame de mim pra você. Sim, sem dúvida. É literalmente isso. Pode crer, cara. Sabe um jogo que tem uns minigames excelentes e que eles pegaram os minigames excelentes e fizeram um salão de minigames excelente? Me disse. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII tem aquele joguinho da moto que é... Desse jogo. Momento Mestre Split. Mestre Split. Eu tava caído, entendeu? Eu não tava aqui. Cauabanga! Aê! Eu não tava aqui. Põe o eu do futuro, põe a vinheta no Mestre Split aí. A internet caiu, entendeu? Eu caí. Internet no caiu! Ligo 3G! Ligo 3G! Sabe um jogo muito maneiro? Tem um poker no Red Dead Redemption. Ah, se o Wi-Fi caiu, aceite o 3G! Tem minigame? Super Mario RPG. Tem minigame? É aquele chato pra caralho de corrida do Yoshi. Caralho, é muito ruim esse jogo de corrida. Cara, a Square tava com a mania, né, de fazer jogo de corrida, né? Foi Chrono Trigger, Mario RPG e Final Fantasy. Vocês falaram de Chrono Trigger quando eu não tava aqui? Falamos de Chrono Trigger. Falando do gato. Do gato. Ih, é do gato. É o jogo do gato, a gente era um minigame. Do gato. Caralho, cara. É porque o jogo do gato era o mais não minigame, né? Que era só você cair na porrada com o gato. Quanto que eu joguei isso, cara? Eu fiquei, acho que, tipo... Eu tinha calculado quantas vezes eu precisava derrotar o gato, quanto tempo que eu ia levar pra fazer isso, pra poder pegar a quantidade de dinheiro suficiente pra poder comprar a espada lá é com o... É que você é viado. Pior. Se não fosse viado, você ia apostar na corrida, entendeu? Que nem o macho faz, botar dinheiro no jogo. Não. Senhor da eternidade, todo mundo sabe que o macho que é macho no Chrono Trigger joga o jogo e tomar o goró. Porque ele pode falar que aquilo ali não é cerveja, mas que a porra era cerveja. Macho aqui não com 3 vezes. Ah, pode crer, tipo, o minigame de virar o goró. Porra, né? Macho aqui dá o com 3 vezes, hein? No ZS NES, você ligava o controle turbo, GG. Pô, mas se você jogar duas vezes esse jogo, já não conta como ponto negativo lá no... No julgamento? No julgamento? Ah, foda-se, quem se importa com o ponto de julgamento? Você vai perder de qualquer maneira, o viado do chanceler vai te fuder. É, o viado do chanceler te fode, mas você pode sair com ficha limpa ali. Não, cara, eu acho que não. Eu acho que você pode beber o quanto você quiser, que é de boa. O cara, foda-se, depois o crono morre, cara. O problema é você comer o presunto do cara lá. Se você não comer o crono morre? Sapinho! Sapinho! Meu Deus! Aí, Mamute, tem um jogo que tem um moleque, só você sabe essa dor, moleque. Final Fantasy XIII 2. Ai, ai, ai. Tem um mundo... Vou desligar o microfone um pouquinho aqui, cara, você tá entendendo? Você tá entendendo? Escuta isso, Lápis. Já fui. Tem um mundo inteiro, mano. Você chega, é tipo, o mundo dos minigames. Você sabe como é que eu fiz nesse mundo dos games? Cara, eu falei, meu Deus. Caralho, isso, moleque. Vai, conta aí, conta aí. Não é que eu entrei numa cidade, é a cidade dos minigames. É tipo, literalmente, é um mundo inteiro só de minigames. Eu olhei pro mundo inteiro de minigames e falei, caralho, se eu entrar aqui, esse jogo vai demorar mais pra acabar. E eu ignorei o mundo dos minigames. Eu só quero ir embora pra casa. Morei. Não, moleque, mas ele sabe qual é o mais irado? Peraí, calma. Se você ver uma coisa aqui que vai definir minha opinião sobre o caráter de vocês. Vocês dois zeraram essa merda até o final. Sim, senhor. Como é que você não zera até o final? Cara, eu joguei... Seu killer azuizinho. Não, eu zerei metade só. Cara, Ilácio. Eu joguei esse jogo só porque um amigo meu me emprestou esse jogo e falou assim, cara, eu duvido você conseguir jogar esse jogo. Ah, eu vou emprestar. Aí você aceitou, óbvio, moleque. Eu vou emprestar o vibrador e eu duvido que você use, moleque. É, foi esse, tipo isso. Foi tipo exatamente caralho. Isso. Aí eu falei, ah, moleque, vou botar esse vibrador inteiro no meu cu, cara. Tu vai ver. Entendi. Aí eu peguei aquela porra. Mas eu comecei, eu tava tipo de boa, sabe? Tá, eu tava conseguindo lidar, tá ligado? Entrou devagarzinho, passou um querosene. Tá tranquilo. Até que o jogo chegou e falou pra mim assim, tá, sabe tipo o vibrador? Sei. Você vai ter que tirar o vibrador todo, tá. Colocar todo inteiro na sua bunda de novo. Não, moleque, é muito pior. É tipo assim, tá com o vibrador lá. Ô, vibrador pra caralho, meu cu, velho. Sabe o vibrador que tá aí? Vai sair espinho dele agora. Sim. O quê? Saiu espinho. É o enigma do milênio. Aí você tá, caralho, mas saiu espinho, isso aqui de repente. Ele, não, tá pegando fogo agora. O quê? Tá pegando fogo. Exatamente. Chega uma hora do jogo que literalmente fala assim, cara, sabe aquelas fases que você já passou, que foi uma merda, que você queria morrer, que seu cu tava ardendo? Então... Você vai ter que passar de novo pra casa, só que agora você não vai saber pra onde você tem que ir, sacou? Na eternidade, eu quero te fazer... Eu vou fazer uma regra de três aqui contigo, pra você entender o quão esse jogo que eu vou falar agora é merda. É. Eu e o Mamute, a gente jogou Final Fantasy XIII 2, a gente jogou até o final. Eu zerei, o Mamute platinou, moleque. Meu Deus! Ah, isso é Mamute, aí, né, meu? Depois de ter zerado o platinado o Final Fantasy XIII primeira parte, moleque, olha aí, o céu é o limite, moleque. É, Mas olha só, tem uma coisa pra ficar bem clara aqui. A gente tem que fazer um programa sobre platinadores com o Mamute, e a única pessoa que passou nesse programa que é pior que o Mamute, que foi o Guaxinim, que é o cara que tem filho, dá aula, trabalha e ainda platinou platina 400 jogos. Eu gostei muito do que você falou agora, Lápis. Você falou, ele dá ele aula, trabalha. Ele trabalha. É, não, é porque é minha perna interna, né? Você só dá aula ou você trabalha? Muito. Né? Tem filho. Mas aí, cara, a gente zerou Final Fantasy XIII, a gente zerou Final Fantasy XIII 2, esse filho da puta platinou Final Fantasy XIII, platinou Final Fantasy XIII 2 e a gente não conseguiu jogar 90 minutos de Final Fantasy XIII 3, moleque. Não tava dando mais. A gente não jogou 90 minutos, moleque. Alguém jogou esse jogo inteiro? No mundo? Na vida? A gente não consegue jogar. O jogo é muito ruim. Ele é tipo... Eu zerei Superman 64. Eu zerei Superman 64 numa sentada. Eu tô falando que esse jogo não dá. Cara. Você realmente zerou o Superman 64, tava do seu lado o tempo todo. Eu acho que era isso. Aquele que você tava jogando é a volta do BFS, que a gente gravou na sua casa antiga. Moleque, eu não sei, não quero saber. Foda-se esse foi. Foi, comprei no lançamento essa merda. Que aliás é muito perdido mesmo, cara. Foi um dia desses, esperou o 64 aí, mas. Mas inimigo, sabe qual é o pior para fazer 13-2? Qual cara, é o pior? Eu só tô pensando que o minigame que tem dentro do 13-3 é que enquanto enquanto você joga, no seu cérebro passam todos os piores momentos da sua vida. Só pra você lembrar que todos esses momentos não são piores do que você tá fazendo na hora, que jogar Final Fantasy 13, moleque. 3. Cara, muito lindo, moleque. Mas o pior Final Fantasy 13 2, cara, não é isso. É que além desse mundo do parque, tem um outro, que é o mundo do Coliseu. O templo do Coliseu, dimensão do Coliseu, da piroca do caralho A4. Ah, esse tem. Mas esse pelo menos é só batalhas difíceis. Que é... Não, moleque. Porque é aí que você se engana. Não há batalhas e não há minigames. Há um personagem que fala, então, compre o DLC. Aí você fala, não vou comprar. Aí você fala, você só pode estar de sacanagem comigo. É literalmente não. O mundo do DLC. Você chega lá e fala, aqui é o mundo do DLC. Ou fala assim, então, esse mundo não tá pronto ainda. Aí tu fica esperando a porra do mundo não ficar pronto. Zero jogo, o mundo não fica pronto. Aí tu fala que tem que comprar. Vocês estão de sacanagem, são sacanagem. Eu tô falando sério, moleque. Quem comprou esse jogo? Vocês dois compraram o jogo? Eu comprei, mas não comprei o DLC, não. Nenhum deles. Eu só fiz merda metade. Parabéns, meia. Bate o palma pra mim, tá? Eu gostaria de dizer que entrou a cabecinha só. Tá, entendi. Como é que é o nome da irmã da Lightning mesmo? É. Tempestin. Imunda. Hã? Imunda. Não? Imunda. Não, o que é? Você me sugeria, porra. É Sarah. Sarah. Então, pra não dizer. Eu comprei uma skin da Sarah porque tava com dinheiro sobrando na wallet. Ah, não. Caralho, esse verme de ninja inimigo, já falou, pô, caralho, pô, tua namorada é meio tomar isso aí, vamos sair. Pô, tô sem dinheiro, galera. Tô sem dinheiro, vai dar não. Vou comprar aqui uma skin da irmã da Lightning, que o dinheiro tá soprando. Porra, não era... PSN. Moleque, isso aí não... Moleque, eu não era nem pai. Eu não era nem pai. A vida era outra, cara. Ai, cara. Eu faço muita desculpa, eu não era nem pai. Pra que vale, né? Desculpa, é uma boa desculpa. O mundo de dinheiros era muito eu mais acho que colorido pra mim. Eu um filho do que eu comprar DLC pra Moleque, eu com certeza prefiro parir um filho do que jogar Final Fantasy 3-3. Mas beleza, vamos de embora. De novo, né? Não, eu não pari. Eu não pari o filho, Daigo. Não, pariu sim, entendeu? Porque o parto é uma construção social, tá? Ai, na boa. Todo mundo sabe que isso é mó mentira, porque eu tava ali aquele filme, entendeu? Aquele filme do Schwarzenegger lá e do... Júnior. Tu não vê que esse negócio aí de não engravidei, não. Todo mundo sabe que o filho é teu e não quer saber por onde saiu. Ninguém tá querendo saber disso. Tá ligado? Que meu nome ele é saiu do seu, né? Peru, isso a gente sabe. Você é que sério? Isso. Eu sou Júnior. Vamos voltar pro assunto aí que tá começando a. Vai dar trabalho pra editar. Vamos parar com essa putaria aí, é. Eu lembrei de um jogo que tem um minigame lindo. E eu acho que é um jogo que pertence ao imaginário bom das pessoas. Não vou trazer lixo aqui. Que é o minigame do final do Banjo-Kazooie, cara. Que é parte da história que você precisa responder o quiz lá da Gruntilda. É uma parte... Ah, é irado! Foda do jogo, cara. É muito maneiro mesmo. E é foda, é difícil. Eu não lembro se era difícil porque eu não sabia inglês direito. Isso ajuda muito. Ah, acho que ele perguntava coisas bem específicas do jogo, né? Mamute? Chiquito? Mamute? Morreu. Queria falar? Vamos, Ju. Aí, tinha um negócio muito irado que é esse aqui. Valeu, falows. Abraço. Espero que vocês se lembrem. Rapaz, ó, o Mamute tem que voltar, porque a gente tem que fechar o programa com uma determinada coisa aí, que é ele que vai puxar essa, essa parada aí. É um jogo essa de parada. Um jogo de polo aquático aí. Ai, caralho, que merda. A parada é que os minigames, assim, eles são legais quando eles não enchem teu saco e são obrigatórios pra terminar a porra, né, do jogo. Porra, o próprio Senhor da Eternidade falou aí de andar com um carrinho lá no Mass Effect. Eu não achava tão ruim assim. Eu achava a mecânica quebrada pra caramba, que aquilo lá não tinha física nenhuma, nem pra simular física de outros planetas, mas não era tão saco assim. Dava pra jogar. Tá, mas qual é o ponto? O ponto, assim, se você tem um jogo que tem um minigame que quebra, assim, não tem nada a ver com a mecânica do jogo normal. Você é obrigado a jogar ele e ele é chato. Isso pra mim é tipo, cara, você é um péssimo... Peruca do FF7. Ah, sim, mas esse não seria nem o pior dos problemas do Mass Effect, mas enfim. Ai, Senhor da Eternidade. Você tem problema com pessoas que têm opinião diferente da sua, né, cara? Não, eu só tô falando que é uma bosta. Não, tô falando com você, não, tô falando com o inimigo. Ah. É a sua opinião, porra. Tu não gosta do jogo. Não, cara, eu tô falando que ele está instaurando um assunto polêmico num podcast que a gente está com dificuldade de manter o foco nos trilhos. A gente estava super bem até você trazer o Final Fantasy 13, entendeu? Agora o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é aquele queridinha. Black, mas eu falei que tem um minigame que é o melhor minigame, que é o minigame que mostra a cor da sua vida. Mamute voltou, Mamute, a gente tá precisando terminar o programa, né? Tá precisando terminar o programa. Já deu aqui, bateu uma horinha já. Mamute, chegou aquela hora. Acho que ele não voltou, não, cara. Voltou, tá aí, acabou de falar. Já caiu de novo, viado! Sim. Filho da puta, caiu mesmo. A galera tá forçando a amizade, puta que pariu. Ah, cara, amizades estão sendo forçadas. Mamute! Mamute de cascadura, você me ouve, cara? Não ouve porra nenhuma. Volta, pelo amor de Deus. Eu vou ligar pra ele de novo. Eu tô puto na minha cabeça. Eu tô desgraçado. Cara, enquanto você tá ligando pra ele de novo, me lembrei do minigame foda, que daqui só o Daigo e o Ninja Inimigo vão levar, provavelmente. Uhum. Que era o minigame de parry do Street Fighter 3. Caralho, é irado. Que fica jogando bola de basquete. Ah, do Chan fica jogando bola. Caraca. Isso, era muito foda esse minigame. Era maneiro mesmo, até porque era bom pra praticar o parry louco. Sim, aí quando eles fizeram aquela edição de remake louco lá, como é que é o nome? Sei lá, é HD remake do que é HD remake é o caralho, HD port, né? É, que dá pra jogar no PS3. Que eles fizeram os desafios de parry, tipo, real, sabe qual é? Tipo, né, usar um golpe você. E aí no final você tem que fazer o bagulho do Daigo lá, o de quem contra a Chun-Li do Jason. Pô, mas eu lembrei agora, o Street Fighter Alpha 3 tinha um modo, não é nem um minigame, mas é um modo diferente de jogo que eu achava iradíssimo, que era o Ryu e o Ken co-op contra o Bison, que dava pra jogar dois players. Dramatic Battle. Era muito irado. Era bem louco. E ainda tinha aquelas loqueiras no 03 de você poder montar a dupla que você quiser e tipo, chefões mega poderosos, prepare-se, seu filho da puta. Sim. Bem louco. Era bem louco mesmo. Eu vou fazer umas duplas mó retardadas, tipo, sei lá, Adon e Gen, pra ver o que dava. Tinha o finalzinho. Cara, tinha um modo invertido também, né? O modo que você jogava com o Bison contra a dupla. É, contra o Ryu e Ken. Era o inverso dramático. Cara, eu acho que a gente destrinchou a maioria dos minigames em todos os jogos, cara. Minigames. Faltou uma coisa só. Eu acho que deve ter faltado milhares, só que foda-se também. Milhões! Então, esse aí não é onisciente, nem o Call of Duty Black Ops. Oh, Call of Duty Black Ops. Call of Duty Black Ops. Black. Peraí, cara, tem um monte de caixa na frente, não tô conseguindo enxergar o meu jogo aqui. Ninguém joga Call of Duty. Ah, joga sim, cara, eu joguei essa porra, joguei os Call of Duty aí, só faltou aquele World at War lá pra eu jogar. Call of Duty tudo. Ele, você tinha os jogos escondidos muito fodas, cara, que você tava naquela sessão do início, que você tá preso lá sendo interrogado, que é a abertura do jogo, né, pra você selecionar o modo lá. Você tem como se arrebentar aquelas correias que te prendem, aí você já ganha um troféu por causa disso, aí você entra no computador e entra num minigame lá, tipo do Zork, tem o Zork nele e tem outro jogo lá que você joga nesse computador também. Umas paradinhas bem bacanas aí escondidos, que não tem nada a ver com o jogo. Achei chato. Ah, que nem 99% também dos zombie modes que tem em vários jogos dessa geração aí que passou. Que é, tipo, mas aí não é minigame, é filho da putice. É, filho da putice. Porra, mas sabe um que era maneiro? Ultimate Mortal Kombat 3, cara. Ultimate Mortal Kombat 3 tinha um Galaguinha nele. Ah, é verdade. De load, né? Galaguinha é de load. É verdade, tinha um Galaguinha. Não era nem de load, não. Era aquele secret menu. É, se você tinha fazer aquele squad. Aliás, alguém lembra do bônus do Mortal Kombat 1 que você tinha que, tipo, quebrar uma gema rara lá? O gelo? Não, você quebrar o gelo. E depois virava rubi, sei lá. Isso. Diamante, é. Tirava uma coisa de Pokémon aí no meio. Isso. Cara, no Super Mario 64 tinha aquela rampinha que você tinha que descer de esquibunda e você tinha que quebrar o seu próprio recorde, quebrar o recorde. Ai, meu Deus! Caralho, bem lembrado, era foda esse jogo. As rampeiras. Esquibundinha. Ah, tinha uma estrela que você ganhava quebrando recorde, não tinha? Sim, não. Se você fizesse menos do que um tempo lá, era a estrela mais secreta de todas. Se você fizesse menos do que um tempo louco lá, você ganhava a estrela. Cara, eu achava foda. É totalmente diferente do assunto, mas eu achava foda essa mecânica do Mario de ter, tipo, uma estrela secreta pra você pegar e ele te dava só uma dica de como pegar, sabe qual é? Não, não dá dica nenhuma. Assim, resolver. Não, dava dica sim, todas davam dica. Ah, não, mas essa tipo... dica do Esquibunda não dava nenhuma. Essa tem, aí era não, tem quase certeza que dava. Não tinha estrela secreta no jogo, caralho. Era essa, cara. Essa foi eleita a estrela mais difícil, porque você não tinha como saber isso. Eleita pela revista. Exato. Enfim, foda-se. Mas era legal de qualquer forma. Enfim, quem vai falar sobre Blitzball? Peraí. Não! Vamos trazer o homem aqui, peraí. Cisgênero. Cisgêneros. Heterossexual, branco, gordura macho. Gordura cis e gordura trans. Mamute, tá na hora, Mamute. Solte o seu coração. Peru! Blitzball. Peru, é isso aí! Mamute, você joga, gosta de polo aquático? Você gosta de quadribol? Aí ele caiu, cara, não acredito. Filho de da novo? Puta! Cara, é um caralho. Sinal. Olha só, você que tá ouvindo agora, foda-se, Blitzball. Foda-se. A gente tentou. O destino não disso, mexeu. Que é pra opa, que fique claro. Aqui, aí, tá, vai. Fala do Blitzball, então. Antes que você caia. Blitzball é uma merda. Nunca joguei. E comprei a versão HD dessa merda. Esse jogo vou ter que jogar. Tô triste, meu Deus. Mentira. A gente tá esperando. A gente tá esperando o cara. Ele nunca jogou essa porra. Eu achei que ia ser uma dissertação épica da parada. Exato. Bom, eu achei que ia assim. Caralho, cara, que jogo foda pra caralho. Que não sei o que. Eu achei que eu ia terminar e jogar Blitzball agora. Caralho, falando em Blitzball, vou desvirtuar pra gente tipo, nunca mais falar disso. Eu me lembrei de uma parada foda. Alguém jogou o MMO do Star Wars aqui? Não, joguei. Eu você jogou? Que tinha um Huntsball, tipo, um dos Battlegrounds de PVP do jogo era o Blitzball, que era tipo... Era tipo... Blitzball. Só que era tipo, Huntsball. Tipo... Era tipo Blitzball, só que era Huntsball, porque era muito era Huts, bom lá. Ou era uma merda? Não, era muito irado. Tipo, você tinha que. Era, tipo, era bom ou era Blitzball? Era meio futebol americano, sacou? Você tinha que pegar a bola e levar a bola pro outro lado. Só que você. Tipo, só que com sabre de luz e porradaria, basicamente. Eu faço isso todo dia. Não. Mas, cara, era surpreendentemente divertido o jogo. Cara, o problema é que eu não joguei nenhum Battlegrounds. Deu mole, devia ter jogado Huntsball, que era foda. É porque eu joguei pouco, eu joguei só até o level 30. E tipo, do contrário do Battleground normal, que era tipo só você pegar a bandeirinha, enfiar no cu, essas coisas assim. Não, ele realmente mudava a mecânica do jogo, sacou? Tinha passe, você tinha bola, você dava o passe com a bola, tinha várias táticas, sacou? Tinha posições até. Era bem divertido. Era bem técnico. É, eu não zerei Final Fantasy X. Eu me orgulho disso um pouco. Foda-se, Blitzball, acabou. Cheguei no último chefe e não zerei. Ah, galera, eu tô envergonhado com vocês porque ninguém jogou a porra do joguinho de carta do Witcher 3, né? É, cara, o Witcher 3 acho que ninguém jogou ponto. Mas eu não joguei o Witcher 3. Eu não joguei o Witcher 3 ainda. Talvez ninguém aqui. Não é, não. Pois é. Se você me comprar aí, tu jogou, fodão? Não, não joguei. Eu nem vou. É triste, cara. É muito triste, né, cara? Vai ser, é meu próximo jogo, Witcher 3 agora. Ah, tá chegando, né? A promoção do Steam de Natal. Ah, tem isso, né? Eu sou de revolta. Tô de revolts? É, contra Dilma e o PT e o Eduardo Cunha. Eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Sabe, quando eu era mais jovem, eu achava irado quando o ano tava acabando e tinha Natal e tal. Agora eu não vou matar foda. Cara, eu acho uma bosta, eu gasto muito mais dinheiro, tenho que comprar um presente. Convenção social do caralho. Eu gosto de jogos. E diversão. Dubstep cowboy do caralho, hein, esse? Eu quero perguntar pra você aqui. Qual seria o minigame do baixo frente soco? Bela pergunta. Minigame do baixo frente soco? Parabéns. Cara, eu já vejo uma coisa bonita. Escolha seu personagem. Todos do elenco do baixo frente soco. Esse maravilhoso cast. Sim. Uma perspectiva de cima, assim. Pegamos cogumelos num campo. Você não pegou cogumelo pra ganhar pontos. Ganhar pontinhos. Você vai... caiu. Você tá ganhando pontinho, E você cai. Você vai pegar pontinho ali pra comprar o quê? Um computador melhor, uma conexão melhor, e não precisa cair toda hora, entendeu? No céu tem minigame e morreu. Cara, o cidadão mora na área mais arborizada do Rio de Janeiro. Lugar onde não faz calor, não tem internet. Cara, eu acho que é porque tem uns invasores na minha casa roubando a internet. Os invasores. E Lapso, se os nossos queridos ouvintes quiserem realizar um minigame de contato conosco, como eles podem fazer? Você pode... A gente já falou... Ah, era outra gravação. Hoje tá Inception. Pois é. Você pode entrar em contato conosco através do eugostodejogos@ baixofredsoco.com. Eu ganhei Jogos! Eu tô começando só do 106ª edição! Você pode também entrar conosco em contato através do facebook.com/baixofredsoco, facebook.com/baixofredsoco. E se as pessoas quiserem mandar um e-mail pra gente, como é que elas podem fazer? Eugostodejogos@baixofredsoco.com.com. Mamute, qual é o minigame do Baixo Frente Soco? O minigame são os carinhas lá pelo outro curso, né, pra ganhar pouco, comprar um computador decente e pagar uma internet boa. É isso que faz. Uma porra do minigame decente nessa porra Orkut.com/community 3652-2458 ASPX. Eu sou com essa 206 edição. Ximenes. twitter.com/baixofredsoco, twitch.tv/baixofredsoco, youtube.com/baixofredsoco, facebook.com/groups/ Elba de Jogos e Diversão. Pênis do Ximenes. Pênis do Ximenes. Vocês são muito bobos, cara. Chipenes. Ai, você nunca foi, não é? Cara, você tá ligado que pra final a gente vai jogar RPG. Eu não vou conseguir falar uma porra nenhuma. Você não vai conseguir deixar de olhar pro pênis do Chipenes. Você nunca mais vai olhar pro pênis do Chipenes da mesma forma, não é? Ai, que bosta. Caralho, cara. Caralho, do Ximenes. Caralho, do Ximenes. Caralhoception Ximenes. Ximenesception. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Baixo Frente Soco, essa explosão de bola de fogo semanal. Nossos queridos ouvintes que entram em contato conosco através do Facebook, do Twitter, da puta que pariu, do Orkut, Telegram, a carta e MySpace. Contamos com a colaboração de vocês e com a presença de todos na próxima semana, em que teremos um novíssimo e espetacular episódio de Eu Gosto de Jogos, a diversão em sua 205ª edição. Este é o fim do programa 204. Fiquem com Deus e Jeová. É? Cara, agora é tarde. É verdade, tá, foda-se. Viu, cara? O engenheiro tava quebrado, você consertou ele errando o número do programa. Cara, eu sou foda, né, cara? Engenharia, porra! E fiquem com uma puta que pariu de Catulo e até semana que vem. Aê! Tá rindo do pênis. Ih, não tava gravando. Pênis do Ximenes. Que isso, cara? Cara, mas foi bom quebra. Isso foi preocupante, sério mesmo. Ele vai morrer, cara. Morrer antes do Gustavão, cara. Isso me deixa deprimido. Caralho, cara. Caralho. Esse filho da puta mora sozinho, mano. Eu não vou na casa, não. Só na verdade que vai perto aí. Perto, eu vou lá. Vai lá matar o Porque logo, né? Não vou, né? Oh, mas o Miguel Couto aqui do lado. Ah, isso é uma vantagem, caralho. Cara, lembra quando tu abriu uma buceta no cu e foi lá? É, legal. Obrigado por me lembrar dessas coisas. Pera aí, como é? Eu vou parar de gravar enquanto dá tempo, porque senão depois é mais trabalho. Mas o que acontece quando eu tô cheio, que as pessoas adoram lembrar das coisas ruins que aconteceram no mundo? Cara, tu abriu uma cloaca. O senhor da eternidade é um mongoloide. Aí ele chegou no apartamento lá e falou, tipo, varanda, que legal. E foi pra varanda, só que ele não viu que a porta tava fechada de vidro. E ele atravessou uma porta não, de vidro. Não, calma. Foi menos idiota, foi um pouco menos idiota do que isso. A varanda tem duas entradas. Eu entrei por um lado, tava aberto e saí pelo que tava fechado. Meu Deus! Não, mas peraí. E aí tu caiu muito feio e entrou. Aí ele caiu sentado em vários caps de PM. Ah, meu Deus. Foi legal. Ai, é o culo. O mais legal é que ele descreve que ele não colocou o dedo lá e falou: caralho, meu dedo tá num buraco que não tinha aqui. Esse buraco é novo para o meu dedo. É um buraco para o pênis do Ximenes. Ai, que buraco. O buraco para o pênis do Ximenes. Rendendo material para a aventura quinta-feira. É bem pra retardado mesmo. Que nem o Hotz é um bota pra quem só tem um braço. Bom, não que o jogo seja retardado. Olha aí, Léo. Porra, o cara. Bate nele, cara. Não. Pô, então, depois de amanhã eu vou receber uma premiação de um outro torneio que eu ganhei no PayPal e eu não tenho como gastar esse dinheiro. Tem como pagar o Patreon com o PayPal? Só tem. Só tem. Caraca. Então, gabaritado já. Meu irmão.